ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 66. Eu sou o Corveiro e o programa de hoje a gente tem que agradecer ao Kim Jong-il, porque se não fosse ele, a gente hoje não estaria fazendo esse podcast sobre a volta do Homem-Aranha na Marvel. Aqui é o Paulo Arthur e eu espero o Miles Morales aparecendo na fase 5. Na fase 5, né? Espero estar vivo até lá, né? Aqui é Marcos Dark e a pergunta em questão é: pra que Quarteto Fantástico? Bom, a gente tem três convidados hoje de dois cantos diferentes da blogosfera. É, eu sou o Luiz Alberto e eu tô cumprindo a cota hoje de decenalto aqui no 66. É, né? O safado do seu Felipe Morselli que me instiga, ele instiga pra fazer o programa e sai correndo. Eu sou o Rodrigo Mônio, do Aracnofã, e eu acho que todos devemos elogiar sempre a melhor Coreia. Bom, eu sou o Dante Mikael, do Aracnofã, e... Yeah. É, que você não ficou satisfeito não com o acordo aí? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. É, pois é. Bom, a gente tá com esse programa mais que especial hoje, meio que gravado em cima da hora, pra falar desse acordo que, de repente, a Marvel Studios e a Sony fizeram, né? Com uma reunião que teve em janeiro, uma data, acho que é um período do meio de janeiro, por aí. E noticiaram agora, no começo de fevereiro, pegando todo mundo de surpresa, né? É praticamente uma coisa inusitada assim na história dos cinemas, né? Mais uma vez a Marvel fazendo história. A gente vai dar aquela pausa pra e-mail rapidinho, como a gente sempre faz, mas a gente vai voltar aqui pra contar direitinho tudo o que aconteceu desde o começo pra resultar no dia de hoje, ou seja, finalmente do Homem-Aranha voltar pra casa, né? E-mail. Olá pessoal, mais uma leitura de e-mails aqui e de novo dobradinha com Paulo Arthur e Marcos Dac. É bom que tem as três cadeiras aqui, já estão aqui, já acostumados com a festinha. É, a gente só precisa agora chamar o Felga também pra ter logo o quarteto também na leitura de e-mails. É, o Felga não vai estar nesse Nominata não, acho que ele gostaria muito, né, essas coisas de acordo judicial, blá, blá, blá, blá. Mas ele acabou não dando pra participar. Pegou até mal, né? É, ele acabou tendo que participar. E aí ia demorar demais. É que se o Felga empolgasse aqui, ia demorar umas 3 horas esse podcast. Cara, quando a Fox devolver o Wolverine, aí a gente chama ele. Não sei se é Wolverine ou Ciclope, né? Mas quando começar a manipular dos mutantes, eu acho que ele vai ser um dos primeiros caras a querer levantar a bandeira aí. Alguém deu o telefone do Felga pro Hugh Jackman, coitado. É, a cara do pobre, né? Quando soube a notícia, mas enfim. A gente tem dois e-mails aqui, pessoal. Vamos ler rapidinho, né? O programa de hoje não ficou curto como eu imaginei, mas começamos aqui com o Adriano, não tem sobrenome, mas ele é de São Paulo. Ele manda o seguinte: amigos do Marvel 66, vocês poderiam informar se o encadernado da Guerra Civil será reimpresso em 2015? Depois que o filme foi anunciado, eu não consigo achar mais lugar nenhum. Tá esgotado até nos sebos. Obrigado. Bom, eu não sei quando ele mandou esse e-mail, né? Se foi final do ano passado, acho que foi ou final do ano passado ou começo desse ano, mas saiu agora, né? É. A versão mais recente foi a da Salvat, né? É, a da Salvat, né? A gente, talvez a da Panini não seja fácil de encontrar, mas a da Salvat, que se não saiu esse mês, saiu no final de janeiro. Uhum. E tá em tempo, cara. Corre aí. Pois é, capa dura, qualidade bonitinha. Eu acho que vale a pena. É aquele negócio, é quem gosta de comprar o modelo da Salvat, a coleção da Salvat, compra tudo da Salvat, né? Aí não compra o resto. Mas se for só pela história, né? Compra que vale, obviamente. É, acho que até sai mais barato. Mas com certeza em 2016 a Panini vai relançar isso aí, cara. Se ela lançou esse agora há pouco Dinastia M Deluxe, vai sair com certeza perto do filme o Guerra Civil de novo. O segundo e-mail aqui, eu não sei se foi onda. Bom, eu vou ler logo, né? É do Lucas, eu acho que o sobrenome é assim, Pitovski, ou Pitkovski. Bom, ele é de São Paulo, capital. E ele mandou o seguinte: olá, primeiramente gostaria de elogiar o excelente trabalho de vocês. Opa, valeu. E ele conta a história dele. Minha amiga Natalie tem como personagem favorita a Jean Grey. Até pintou o cabelo de ruivo para ficar parecida com a personagem. Ela está incomodada com o fato de todos chamarem a Jean de vadia. E ela está me eternizando querendo uma lista de personagens com que a Jean já se engraçou. KKKKK. Então, especialista, poderiam me ajudar? Pode ser contando casos de outras dimensões também. Especialistas. Como é que é, Lucas? Vocês que são expertos em namoricos de personagens da Marvel, vocês poderiam me listar aí quantos a Jean já pegou? A Jean já pegou, não sei, mas o Homem-Aranha já pegou ela, já pegou. E o mais impressionante, e o pior de tudo, se não me engano, foi Marvel Team Up 4, que era um teatro do Homem-Aranha com os X-Men originais, com história com Morpheus. E que termina a história, o Peter tava lá desmaiado, aí ele acorda do nada, dá um beijo de surpresa na Jean Grey e ela fica, oh! Aí se despede e vai embora. E o safado, ele tava namorando a Jean Grey Stacy na época. E a Jean, cara, a Jean é uma telepata. Ela não foi pega de surpresa. Ela tava na frente do namorado, o Ciclope. Ela namorava o Ciclope na época? É! Os dois dispararam a Gwen e o Ciclope na hora. Meu Deus do céu, cara de pau, hein? Só que a Gwen não sabia, pelo menos, né? Não. Acho que ela desconfiou. Aí ela olhou assim, quem é que eu com quem eu posso me vingar? Olha assim, a lista, Norman Osborn. Tá aí a origem de tudo. Aí a origem de tudo mesmo. Coitado. Bom, mas assim, tirando esse fato icônico aí do Homem-Aranha que o Paulo levantou, vamos pelas bases, né? Claro, óbvio, o Wolverine, né? Tem a gente que até questiona, mas não ficou de verdade, ficou. Quer dizer, ficou. Tem muita coisa subentendida pra, naquela programa de extermínio, que, tipo assim, claro que o Claremont não ia botar, quer dizer, por ele até ia, né? Por de repente colocou e limaram. O editor do Claro não ia deixar, né, que fosse claramente aquilo ali. Mas dá a entender. E depois na fase do Morris também. O Ciclope próprio casou com ele, né? No comecinho lá, quando ela não namorava com o Ciclope ainda, tinha aquele lance de ela achar o anjo bonito. Aí o Ciclope ficava todo tristinho. Ela acha o anjo bonito e não gosta de mim, porque ele parece um anjo, não sei o que, aquelas coisas. E que eu lembro só, né? Pelo menos assim, do universo regular meio meia. Aí teve agora essa volta dos X-Men do passado, que a jovem Jean ficou com Fera, jovem, né, também, que eu leu os pensamentos dele e descobriu que ele era afim dela, tipo assim. Não, foi pior ainda. Ela leu os pensamentos do Fera velho, aí foi atrás do jovem. Puta merda, é isso mesmo, Paulo? É. Que tristeza. Loucuras do bem. Que isso. Sério, aí, né? Teve mais algum? No meio-meia, que eu me lembro. O Jason Guard, o Mestre Mental, na fase da Fênix Negra. Aí depois disso, ela ficou, né? No Ultimate, ela ficou com o Storm. O mutante lá da República do Sudeste Asiático. Depois ela se tornou. Depois que ele morreu no Supremos, ela se tornou a líder do país. Mas depois disso, no resto das realidades alternativas, é sempre o mesmo triângulo amoroso. Se for pegar o Ultimate, que era do Apocalipse, se for pegar, sei lá, tipo, o X-Men Forever do carinha. Qual o nome daquele cara mesmo? Do Claremont. Se for pegar os filmes, se for pegar os desenhos animados, todos os desenhos animados, é sempre Ciclope e Wolverine, ou só o Wolverine, ou só o Ciclope. Mas nunca sai desse trio, nunca sai desses dois personagens. Ou seja, ela não é vadia, ela só. Ela tem um duplo caso, mas ela se mantém fiel entre realidades com os dois, né? Não, ó, é assim, vamos pôr uma coisa bem clara. A personagem ter pego um monte de personagens, vou falar um monte de outros personagens, não classifica ela como vadia. São coisas da vida, meu querido. Cara, só uma coisa. A prova estatística disso, Emma Frost catou menos. No entanto, Não, ó, só uma coisa. Existe um fluxograma, vou ver se eu acho, que ele linka cada... no universo mutante, cada personagem que ficou com cada personagem. Tipo, só uma setazinha de uma, cores diferentes pra quem namorou, quem só teve um casinho, ou caso em outra realidade, ou era só apaixonado. Cara, se tu for ver, existe praticamente um encanamento que coloca o Wolverine no centro, porque ele tá ligado praticamente a todos os personagens. É uma paga, né? Se a mulher está ligado com ele praticamente. E ninguém chamou o Wolverine de vadio por causa disso. É, deve ser por causa de machismo, né? E tem uma coisa muito importante a se dizer sobre isso. Dependendo das intenções com a ruiva, pense no seguinte conselho: chifre é apenas um ciclo que colocaram na sua cabeça. Ai, ai, com essa, eu acho bom a gente terminar nossa leitura de e-mail, tá? Se o Paulo achar esse emaranhado aí de personagens ligados aí por relações conjugais, extraconjugais, enfim, a gente coloca aqui no link. E se você tiver dúvidas, sugestões, continue mandando pra gente. O link de contato lá em cima, ou pra inominata@marvel66.com. Falou, pessoal, e vou mandando e-mail aí, não fiquem envergonhados não. Qualquer dúvida, manda abraço. Iron Man, Captain America and Thor? Spider-Man, we'd like to offer you a place on our team. What do you say, kid? Want to join the Avengers? Começamos então aqui o programa. Eu queria, antes da gente começar a discutir tudo o que aconteceu essa semana, eu queria voltar um pouco na história. Eu convidei as pessoas aqui, né, o Aracnofan, e o que é que você tá fazendo aqui na verdade, hein, Luiz? Como é que pode? Eu não entendi ainda. Cara, é o seguinte, é que eu sou decenauta de carteirinha, mas eu pago muito pau pro que a Marvel faz nos cinemas. E aí um dia no dia que saiu isso, eu tava conversando com o Felipe, a gente começou a trocar umas ideias, e a gente falou, pô, isso dá um bom podcast pro Coveiro. Aí eu falei, opa! Bom, e aí ele, a primeira coisa que a gente foi sentar aqui pra discutir, falou assim, tá, vamos primeiro contar a história pro pessoal, que muita gente até hoje não entende essa história de por que a Marvel não tem os direitos sobre seus personagens. Então, quando eu propus o tema inicial, até joguei o tema assim, o Luiz até me mandou uma série de arquivos pra ler, contando a história tal de como surgiu a Marvel Filmes primeiro e depois surgiu a Marvel Studios, né? Mas acho que antes de tudo tem que entender um pouquinho uma coisa que até ficou meio pendente quando a gente terminou o último podcast que a gente fez da nossa trilogia de 75 anos, que fala sobre a venda da Marvel para a New World Pictures, que foi justamente quando saiu o Jimmy Shooter e a New World meio que tava querendo mudar algumas coisas, né, na estrutura da própria empresa. E aí a Marvel tava começando a se transformar em algo muito mais do que apenas uma editora artística. Ela cria algo muito mais comercial. Na verdade, desde a década de 60 que o Stan Lee tentava licenciar os personagens dele pra desenho, pra bonequinho, sempre tentava falar de filme. O problema é que até os anos 80 também, 90, ele ia tentar explicar os personagens pros estúdios e os produtores achavam aquelas histórias ridículas. Dizia que ninguém ia acreditar em astronautas com raios cósmicos. E até a ideia que ele foi tentar vender o filme do Homem-Formiga para um estúdio, eles não gostaram desse negócio do cara escolher virar um herói e o roteiro virou o Kid e cria as crianças. Não, você tá de onda, né? Você tá de sacanagem. Tem no filme, ou que ele tem no livro, por 75 anos. Ai, eles tiveram uma ideia e depois só pegaram a base de pessoas encolhendo e virou Kid e cria as crianças. Olha o povo já sabotando a Marvel desde essa época, mas enfim. O Paulo tá certo, né? Na verdade, assim, essa ideia de buscar outras mídias sempre foi uma coisa que teve constantemente com o Stan Lee, né? Só que não era o tempo certo, vamos dizer assim. Acho que com o Jim Shooter foi o primeiro cara que pôs a mão na massa pra realmente conseguir produzir uma linha de brinquedos, né, de bonequinhos que realmente interessasse, que realmente vendesse. Isso chamou atenção pra que a New World comprasse a Marvel da Cadence Industries, né? Teve um outro grupo ainda maior que também botou olho grande no... E assim que a New World comprou, acho que uns 3 anos depois, em 1989, esse grupo, que era 3 empresas, né, do Ronald Perelman, o Mark Andrews e a Forbes Holdings, unidas, elas compraram a Marvel. Na época o valor era de $82 milhões, por aí. E aí é que a coisa começou a prosperar, né? Eles começaram a querer ver que, além de produzir quadrinhos, eles queriam também conquistar outros mercados, ter os seus próprios subsidiárias relacionadas a, talvez, TV, brinquedos, e quem sabe até filmes. A coisa ficou realmente forte com esse grupo quando eles, junto da Marvel, também compraram a Toy Biz. Ou seja, agora a Marvel podia produzir a sua própria linha de brinquedos. O acordo foi até meio estranho, né? Porque a Toy Biz poderia agora ter exclusividade, ou pelo menos assim, boa parte das linhas de bonecos da Marvel na época, mas em troca, o grupo do Ronald Perelman ia ter 46% das ações da Toy Biz. Quer dizer, elas continuavam sendo majoritárias, né, o pessoal do grupo lá, mas praticamente ela tinha um segundo sócio muito forte. Se o grupo de alguma maneira perdesse aquilo, né, vendesse mais ações, quem sairia ganhando realmente seria a Marvel, né? Mas eu tô falando da Toy Biz aí, não é à toa, porque foi aí que surgiu o nome de uma certa figura que vai marcar a história do Homem-Aranha pro resto da vida. Essa figura é o Avi Arad. Ele era o chefe geral da empresa, né, geral da empresa. Ele praticamente entrou um ano antes desse acordo, e ele praticamente abraçou a ideia de lutar pelo aumento da empresa, pelo desenvolvimento da Marvel. Na verdade, quando a Toy Biz se juntou com a Marvel Comics, né, na verdade a Marvel Comics, mas também a New World TV, né, porque tava com o nome separado na época que foi vendida, né, eles juntos formaram o que a gente conhece hoje como a Marvel Entertainment. É a grande empresa por trás de tudo, né, que tem um grande nome agora, que é o que a gente conhece hoje. A Marvel começou a querer, digamos, aumentar para todas as linhas, né? Conquistar o mercado internacional, então ela começou a querer se interessar, inclusive pela Panini, né? Que na época era a grande distribuidora de figurinhas dela da época. Também tinha a Skybox International. E em dado momento ela tentou até superar a grande crise daquela bolha que houve na época do mercado americano nos anos 90, quando ela tentou comprar sua própria distribuidora, que era a Heroes World Distribution. Ela estava apostando que, se ela pelo menos tivesse a distribuidora dela, ela poderia produzir à vontade as revistas, e ela daria conta de distribuir isso para as outras, tanto lojas como até, sei lá, assinantes. E esse talvez foi o grande erro dela, né? Que ela, digamos assim, deu um passo muito mais largo do que devia, que ao comprar isso aí, ela já começou a ficar, além de gastar muito nessa compra, ela começou a encalhar as revistas, porque realmente o mercado estava ficando saturado nessa época. E aí, quando a coisa começou a apertar, é que começaram as demissões. Foram cerca de 275 empregados em 1996 que caíram fora assim, do nada, na Marvel. E começou o pessoal a pensar em planos de como superar isso. Curiosamente, né, os três caras lá, o Pirman e o MacAndrews e a outra empresa que é a Forbes, começaram a pensar num jeitinho assim meio safado, né? De como, digamos assim, se livrar das dívidas, quebrando a empresa, mas ao mesmo tempo recomprando ela. Um jeitinho preguiçoso, né? Aquele jeitinho assim que aí, bom, enfim, a gente pensa que só acontece aqui no Brasil, mas não, né? É isso que eu ia perguntar, nenhum é brasileiro, certeza? Não, por enquanto ninguém se identificou. Ninguém é brasileiro, mas com certeza quando fizerem o filme, o final vão fugir para o Brasil, né? Como todo bom vilão. O único brasileiro que a gente conhece, né, é o Andrew Garfield lá. Ah não, errei o filme. Errei o filme. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa dessa época aí? Se tem alguma informação a mais? Isso aí foi o canto do cisne da surubada de venda de direitos para cá e para lá. A gente gravou o podcast da trilogia, né? Então, assim, a gente até pensa, o Paulo, o Marcos Dark também, a gente pensa em voltar a continuar essa história da Marvel até os dias de hoje. Você está pensando em voltar a falar com isso de uma forma mais concreta, Marcos? Talvez em outro programa, talvez valha a pena, tá? É um negócio complexo. É bem complexo. Bom, e vai bem mais assim, para trás do que se imagina a origem, né? É que aí, esse onde você está falando justamente aí, digamos que é o ápice da bagunça. O lance todo é que o pessoal, né, o Perelman, queria realmente decretar a falência da Marvel. Era uma maneira dele fugir dessas dívidas todas. Ao mesmo tempo, ele estava meio que colocando dinheiro em outras das suas empresas, né, e refortalecendo as subsidiárias, enfim. Se ele realmente decretasse a falência, eu não tenho certeza se estava combinado de alguém, depois que decretasse a falência, sei lá, um dos sócios dele comprar as ações, alguma coisa desse tipo. Só que o plano dele deu muito errado, que entrou um outro cara desses canibal de empresas que estão entrando em falências nos Estados Unidos, que é o tal de Carl Icahn. E ele começou a comprar todas as ações que estavam à venda da Marvel por 20% a menos. Nessa brincadeira, a Marvel começou a ser disputada na justiça por três pessoas. Primeiro pelo Paramount, porque quando ele viu que ia cair do cavalo nessa história, ia sair em prejuízo. E que na justiça alguém entrou contra o pedido de falência dele. Ele acabou sendo acusado de desviar mais de, tipo, acho que mais de $500 milhões de dólares da Marvel no decorrer dessa história. Esse Carl Icahn, por um tempo, estava ganhando na justiça o direito de ele se tornar o chefe maioritário da Marvel, a empresa não entrar de falência e ele começar a ser o chefe dela. E aí, sabiamente, o pessoal da Toy Biz, meio que cabeçado pelo Avi Arad, também entrou na justiça, porque eles disseram como funcionários, do jeito que foi feito o acordo, eles foram os mais lesados. Resultado final da história é que, depois do Pirman perder os direitos pela Marvel, né, e ainda tem que pagar acho que 80 milhões, quer dizer, devia mais de 500, teve que pagar 80 milhões pra galera, de volta pra empresa. Depois que o Carl Icahn perdeu também um tempo como chefe, mas não durou muito. Coube ao Avi Arad se tornar o presidente da Marvel por um tempo. Foi lá por volta de 1998, por aí. Que aí ficou, digamos assim, a Toy Biz, Marvel Comics, juntas. E aí começou a se criar essas outras subsidiárias. A Marvel Studios, que antes era a Marvel Films, ela surgiu um pouquinho antes de 1998. Acho que ainda nessa briga na justiça, que durou de 96 a 98, foi quando ela surgiu. E aí foi quando a Marvel estava meio que, ao mesmo tempo, querendo recuperar os direitos de cinema, porque isso estava começando a ser vendido. Eu nem sei nem quem fechou os acordos com essas pessoas. Mas eu sei que o Avi Arad, quando ele criou a Marvel Studios, a grande intenção dele era que a Marvel não perdesse completamente os direitos dos filmes. Ela tivesse todo o processo criativo, ou seja, ela escolhesse os escritores, escolhesse os atores, escolhesse o elenco e por aí vai, e tivesse uma certa regência sobre o que ia sendo feito, enquanto os outros estúdios iriam praticamente ganhar, financiar, né, produzir e ganhar em cima da renda de bilheteria e um pouco de merchandise. Mas isso acabou não acontecendo, por quê? Porque durante essas maluquices que o Stan Lee fez no decorrer do tempo de sair vendendo a torto direito pra qualquer estúdio, o Homem-Aranha, o X-Men, por aí vai, calhou de o Homem-Aranha tá numa maior bagunça, perdido entre os estúdios. Pra quem não lembra, a gente fala que o Homem-Aranha hoje tá com a Sony, mas se você olhar o primeiro Homem-Aranha, a primeira produção não era Sony, era Columbia. Só que a Sony canibalizou a Columbia. Só que antes da Columbia foi MGM, antes da MGM tinha N outras. Aí sim a gente vai contar um pouquinho de como é que começou essa história da vinda do Homem-Aranha, né? Acho que foi a primeira vez que ele foi cedido, foi em 1985. Ele foi cedido para Canon. Pra quem não lembra, sabe quem é a Canon? É a que faz a produtora. Ela é a produtora dos filmes do Braddock. Ah, é? Só que a Canon, por um milagre, por sorte do Homem-Aranha, parque teve sorte uma vez na vida, aí ela faliu e os direitos foram parar com a Carolco, que na época era o estúdio do James Cameron, que tinha acabado de fazer o Exterminador do Futuro 2, e o cara já tava se preparando pra fazer o filme do Homem-Aranha, que tem aquela velha história do roteiro, a primeira vez que falaram em ter orgânica, que ele queria colocar o Schwarzenegger como Octopus, uma parada assim. Só que aí passou um tempinho também, durante a pré-produção do filme, a Carolco também faliu. Aí os direitos foram para a Columbia e parte para a MGM. Porque parece que a Canon vendeu para a MGM e a Columbia comprou o espólio da Carolco. Aí ficou essa briga entre as duas, até que a Sony deu um jeito de comprar o que tinha da MGM. Não, ela comprou o que tinha da MGM e da Columbia, né? Que o primeiro Homem-Aranha ia ser... Ele até saiu, acho que uma das marcas dele foi Columbia, uma coisa assim. Depois é que hoje é totalmente Sony. Ela comprou os direitos da MGM e a Columbia comprou... E comprou a Columbia, Sony e Columbia, se não me engano, o negócio. É. Ou seja, ela ficou com os dois pedaços e pôde fazer o filme. Só que nessa época o James Cameron cansou de esperar e foi fazer o Titanic. Aí depois do Titanic, agora ele só quer fazer filme que bata recorde de bilheteria. Ai. Gente, a pergunta que não quer calar, enquanto o filme tava aí com a Canon... Existia o risco do Chuck Norris ser o Homem-Aranha? Eu tava imaginando. Eu imaginei ele como o Kraven. Na Carolco tinha o risco de ser o... Leonardo DiCaprio. É, o Leonardo DiCaprio. Alguém devia dar um Oscar pra ele só pra ele sossegar, cara. Então, ele ia ser o Homem-Aranha. Quando ele tava bem no começo da carreira, bem novinho e tal, era a tendência dele ser o Peter Parker. Eu lembro desse boato na época. Inclusive tem algumas montagens disso na internet, se você procurar. Não é boato, pior que é isso, não era. Era o favorito do James Cameron, cara. Sobre boatos, eu queria que vocês me iluminassem com uma coisa que eu ouvi uma vez. É, vocês lembram daquela série do Homem-Aranha dos anos 90, o desenho? Sim. Sim. Eu li uma vez, eu não sei aonde, que um dos episódios do desenho, ele supostamente era pra começar, ele era pra ser uma continuação do filme que nunca aconteceu. Isso é verídico ou tô viajando? Acho que tá viajando, porque eu nunca... Acho que tá viajando, porque tem até ele fala da origem, a origem tá no, na abertura, cara. Normalmente quando é continuação de filme, ele faz algum link com o filme no episódio piloto, não tem isso não. Agora, esse negócio aí que tu falou, cara, do Leonardo DiCaprio ser o Peter Parker, tu me fez imaginar aqui. A Kate Winslet é ruiva. O James Cameron pegou a dupla e colocou no Titanic. Ela ia ser Mary Jane? Olha, não duvide. E o Billy Zane ia ser o duende, por que não? Que horror. Mas se eu não me engano, ele tinha testes pra duende também, né? Alguns testes de máscara, alguma coisa desse tipo, né? Não, o teste de máscara foi pro filme do Raimi já. Já do Raimi? É, o do Cameron, o vilão ia ser uma mistura de Electro com a Homem-Aranha, com o Rei do Crime, alguma coisa assim. O quê? Uma mistura? Como assim? Os três numa coisa só? É. É, era aquela época em que o cara olhava assim, não, temos que distanciar dos quadrinhos. Ele queria fazer a versão dele do Homem-Aranha. O problema era esse. Meu Deus do céu. Mas, cara, é assim... Por mais que o cara seja um bom diretor, a gente escapou de uma bomba que a gente ia lembrar com certa vergonha. Ia ser, sei lá, tipo, Batman não é hoje. É, Joe Schumacher pessoal, também era um bom diretor, né? É verdade, isso fez a merda que fez. Pois é. Diria mais, a gente escapou de um naufrágio, né, na verdade. Que pândego! Boa. O que eu tinha falado do Cameron, eu procurei rápido aqui no Google, aí eu achei. É, aquela série dos anos 90, ele tá escrito assim na descrição. A série, ela não tem claramente um episódio de origem, ela não explica explicitamente a origem do Homem-Aranha, porque ela era pra ter sido feita pra ser uma continuação do filme de 1994 escrito por James Cameron. O filme incluiria uma história de origem, e pra prevenir da redundância da série animada contar isso de novo, eles não incluíram. Uma parte que meio que comprova isso é o terceiro episódio... Não, é o episódio da terceira temporada, Make a Wish. Na verdade, eu também não lembro de nenhum episódio de origem do primeiro desenho que eu vi, que é aquele dos seus... Homem-Aranha e seus Amazing Friends lá. Nem o espetáculo também não teve episódio de origem, não. Eu acho que isso, pra desenho, geralmente fica sempre na abertura, nos créditos iniciais, né? Agora, o único que eu sei que é oficial mesmo, que é continuação de filme, é aquele lá 3D. Uhum. Só pra constar, o desenho de 94, é bom lembrar até que o Peter, por exemplo, foi feito imagem semelhança ao ator da série dos anos 70, o Nicholas Hammond. Pronto, é uma continuação daquele filme. Pronto, resolvi. This is when I leave the friendly neighborhood Spider-Man note. Bom, a gente andou falando aqui sobre os primeiros filmes, a gente tava até comentando os primeiros testes, por aí vai, da máscara do Duane. A gente teve praticamente duas franquias separadas, né? Uhum. Da Marvel, né? A primeira teve uma trilogia do Sam Raimi e ia ter uma trilogia do Mark Webb, né? Digamos assim, storytellers diferentes, né? Pegadas diferentes de apresentação tanto do Homem-Aranha quanto do seu alter ego do Peter Parker. É tanto que você vê que ela divide até fãs. A gente pode até atribuir que essa briga que há entre fãs, essas discussões de qual é a melhor abordagem que tem do Homem-Aranha, seja por uma questão, sei lá, de época, uma questão de gerações. Mas eu acredito que não. Na verdade, olhar direitinho, você vai pegar de todas as idades, gente que prefere mais uma do que de outra, por aí vai. Aí eu queria uma opinião geral, rápida, só passando o seguinte, só o que vocês acharam do que foi feito até agora pela Sony, né, sobre essas duas franquias, né? Fala sobre uma e sobre outra. Vamos começar, sei lá, Marcos, começa você. Aquele negócio, né, quando teve a primeira trilogia e tal, até o segundo filme ali, tava tudo beleza, tudo encaixadinho. Você via uma equipe engajada no que diz respeito até a direção, né? Você tinha um verdadeiro nerd mesmo na direção ali, cuidando com carinho. Depois a coisa desandou. Depois, quando trocou tudo... A coisa desandou, que é o terceiro filme que você tá falando? A coisa, entenda-se, o terceiro filme, tá? Mas ali, sabe, a dancinha do Peter como protesto, né, você via ali, eu tenho uma amiga minha que adora o filme por causa da dancinha, ela não é mais minha amiga, mas tudo bem. Falei, não vou me relacionar com pessoas desse tipo. Aí quando começou, é aquele negócio, é engraçado que a gente, quando começou a segunda do Mark Webb, teve uma reclamação geral, tipo assim, poxa, mas o outro ainda tá na memória, né? Não precisava fazer recontar tudo de novo, que não sei o que, bababá, bebê. Além da troca de todo mundo queria Tobey Maguire e tal. Só que assim, né, uma curiosidade que eu percebi, a gente que assistiu a primeira trilogia tava fresco na nossa memória, mas se passou um tempo, tinham crianças que cresceram e queriam ver de novo. Era o quê? Uma renovação. 5 anos de diferença? 2007 pra 2012, né? É, mas... 5 anos. É, assim, para um público infantil e infanto-juvenil, era até uma diferença considerável, que nós estamos ficando velhos mesmo, então, se fizer uma recontada aqui 20 anos, a gente vai falar a mesma coisa, assim, não, mas foi, parece que foi outro dia, que não sei o quê, que não vou... É questão de idade. Ó, posso te falar, esse reflexo que você tá vendo aí, você vai contar pela terceira vez com os fãs do Andrew Garfield. Pois é. Fazer o quê? Então, aí o... Mas como vai trocar o Andrew Garfield? Tá na minha memória agora, recentemente. O cara sempre teve cara de Homem-Aranha com aquele cabelinho pra frente assim. É. Aquela cabeça de aspargo, né? Ei, Marcão, pois. Homem de Ferro 1 vai fazer 7 anos, cara. Então... Crianças já cresceram, vamos ter que tirar o Robert Downey Jr., não pode mais ser ele, por essa lógica. A diferença é o último filme, você não pode contar pelo primeiro, aí também é maluquice. O Homem de Ferro ainda tem uma coisa pior, assim, porque antes de sair o filme do Homem de Ferro, perguntasse pra qualquer criança quem era o Homem de Ferro, ninguém sabia. O Homem de Ferro é muito mais marcante. Até assim, eu falo criança, mas assim, até uns 14 anos, pra quem você perguntasse, às vezes perguntava, eu que participava de feira de troca, de quadrinhos, às vezes, criança de 14 anos sabia o Hulk, assim, muito subjetivo, não sabia quem era o personagem. Então a gente achava um absurdo, mas porque a gente cresceu lendo eles, mas já não tinha assim um público tão mais fiel assim. Principalmente do Brasil, né, que nos anos 90 as histórias, tanto do Homem-Aranha quanto dos X-Men, canibalizaram todos os outros heróis, né? Pra muita gente, um Homem de Ferro era um negócio novíssimo, entendeu? Até mesmo o Thor era um negócio novíssimo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Marvel é coisa pra grande público. Todo mundo reconhece o logotipo mesmo, né? Isso foi uma coisa pelo qual o Homem-Aranha não passou, que ele é muito mais icônico, né? Até porque ele tem uma visibilidade maior por causa das animações que teve. Você conta quantas animações tem do Aranha e quantas tem dos outros. Quase nulo. É a mesma questão assim, X-Men. X-Men, eu particularmente, quando comecei a conhecer X-Men, na época do John Byrne, faz tempo já, pra mim, eu falei assim, o que que é X-Men? Que diabo é isso? Nunca vi isso na minha vida. Porra, nasceram na década de 60 também, eu não sabia. Entendeu? É a mesma coisa, agora hoje não, hoje já tá popularizado. É o que eu tava falando até quando eu disse dos dois Homem-Aranhas, né? É a marca da geração. 10 anos é suficiente pra você fazer um herói crescer ou derrubar ao mesmo tempo, né? Agora, se você olhar direitinho para as próximas gerações, se não fosse os filmes, acho que questão de leitores mesmo, X-Men tá em queda, né? Mas enfim. Mas fala aí, você tava enrolando aí, falando de outros títulos, você não disse das duas qual é. Não, falei da primeira, agora da segunda, assim, o segundo filme, como eu poderia dizer, eu acho que laciou um pouco, assim, eu falei assim, meu, eu vou gostar dessa porcaria porque é o que tem. Assim, o primeiro eu falei assim, não, cara, não vou aceitar. Aí o segundo foi assim, não vai mudar mesmo, então eu vou gostar, eu vou aprender a gostar. Gostei de muitas soluções que tiveram no filme, assim, só que faltava uma coisa que eu sempre falo que sobra na Marvel Studios, que era um engajamento, assim, você vê aquela questão do ator sempre dá aquelas... não, porque o Homem-Aranha é icônico. Desde criança, eu me vestia de Homem-Aranha sempre... Você não sente o cara... O cara tá falando isso porque ele foi treinado pra falar isso. Mas você tá falando do Andrew Garfield? Também. Tá bom. Andrew Garfield, eu acho ele altamente engajado, né? Muito mais que o Tobey Maguire. Na do Raimi, aí é que tá. Eu já dei minha opinião em dois podcasts sobre isso, né? Um que tem só sobre a trilogia, mas eu vou deixar vocês falarem tudinho pra depois eu falar rapidinho o resumo da história. A questão, inclusive, do Raimi, que eu falei assim, que eu via maior engajamento na equipe, do diretor até o eletricista que trabalhava ali, entendeu? Menos o Tobey Maguire. né? O Tobey Maguire pra mim tava ali porque tinha que trabalhar, sim, pura e simplesmente. Tava ali, tinha que fazer o papel dele. Esse era o defeito, entendeu? Mas o resto carregava. E na segunda, a do Mark Webb, eu acho que teve um pouquinho de inversão, porque aí eu via muito engajamento, entendeu? Teve as declarações do Neil Garfield e tal, mas sabe, soava meio vazio. É o que eu falei, da Marvel Studios você vê engajamento de todo mundo ali. Você vê a atuação dele, o olho do pessoal brilha. Parece que eles estão brincando numa festa infantil mesmo, né? Agora, não sei, do Mark Webb eu achava muito mecânico. Eu não sei explicar direito, mas não conquistou. Vamos lá, vai, Luiz. Cara, a minha opinião bate bastante com a do Marcos. Eu acho que a primeira trilogia do Sam Raimi, no primeiro filme ele ainda tem alguns vícios dos filmes que ele dirigia antes, né? Que eram aqueles. Você ouviu o nosso podcast, né? Você tem que contar no filme do Sam Raimi quantas mulheres aparecem gritando escandalosamente com a câmera aproximando. Do nada, tipo assim, é cenário, sei lá, acontece alguma coisa, tinha meio tropeça na calçada. Aí aparece a mulher do fundo gritando e a câmera aproxima nela. Tem uma cena que vocês podem perceber que é muito. É perfeita pra isso, que é quando tá o Osborne e o Peter conversando na casa do Harry e eles estão se encarando um ao outro. E você fica assim, caraca, eu tô assistindo um filme de terror trash dos anos 90, sabe? A própria cena do Octopus também é completamente. É, digamos assim, uma homenagem aos outros falar, né? Mas homenagem a si mesmo é foda. mas apesar disso tudo, eu acho que os filmes eles funcionam muito bem, com exceção exatamente do Tobey Maguire e da. Na minha opinião, da Kristen Dunst. Ah, é. Nossa. Por quê? Você olha o filme, você vê a Tia May, eu acho ela muito boa, ela encaixa muito bem, né, dentro daquele contexto. O JJ Jameson, cara, é perfeito, o elenco lá do jornal eu acho excelente. Mas assim, ele não funciona. O Tobey Maguire, ele tá sempre com aquela cara de... Ah, sabe? Porra, me incomodava isso um pouco. Apesar de eu gostar muito dos filmes, gostar um pouquinho menos do terceiro, né? Obviamente, por razões óbvias. Eu prefiro a trilogia, a primeira trilogia, por conta disso. A do Mark Webb, eu acho justamente o contrário. Eu acho que a única coisa que funciona nos filmes é o Peter e a Gwen. Porque o resto... É resto. E a minha esperança com essa ida agora pra Marvel Filmes, pra Marvel Studios, é que eles consigam aproveitar o positivo dos dois filmes, sabe? Das duas trilogias. Você construir um Peter e uma Gwen, ou uma Mary Jane, ou os três, quem sabe, de uma forma que eles funcionem bem dentro da história e um elenco de apoio que seja tão cativante quanto o Sam Raimi fez. Agora vamos ouvir o lado do Aracnofan aí. Acho que vai ter gente batendo, né, gente, agora. Maldade no coração, não sou desses. Assim, é que eu que a primeira trilogia é um caso sério, né? Porque... Como velho que sou hoje, eu cresci esperando ter um filme do Homem-Aranha pra assistir. Aí, de repente, fui brindado com aquela maravilha que é o primeiro filme. Tipo, porra, cara, era o Aranha que eu conhecia, era o que eu queria ver. Então, eu fiquei fascinado e é um fascínio que durou até o terceiro filme. Infelizmente, o terceiro filme acabou com as minhas expectativas. Mas, sim, eu acho que realmente tudo funcionava. Mas depois de um tempo, você começa a perceber que falta alguma coisa. A bem da verdade, o Tobey nunca foi um muito bom Peter, muito menos um bom Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é péssimo. Não, aquela cara de popó, aquele aranha calado, cara, nem chega a ser culpa dele, o aranha calado, né? É falha de roteiro isso aí. Decepcionou muito. Já os filmes do Mark Webb, eu sinto a mesma coisa, cara. Eu acho que o Andrew Garfield, ele funciona muito bem com o Peter Parker e o Homem-Aranha. As falhas que eu vejo não são culpa dele, são culpa de roteiro também. E as coisas não andam direito, não funcionam a contento. Sabe, fica faltando alguma coisa. A caracterização no segundo filme, principalmente, ficou perfeita, do uniforme do Aranha, as piadinhas. Mas sempre faltava alguma coisa pra fazer o negócio funcionar. Esse foi o maior problema. Até acho uma pena não ter pelo menos um terceiro pra fechar a história, mas... É, né? É isso que a gente vai acabar perdendo, né? A gente não sabe qual era o verdadeiro plano que o Mark Webb tinha sobre a, digamos assim, a verdadeira origem do Homem-Aranha. A verdadeira origem do Homem-Aranha? A verdadeira origem do Homem-Aranha, eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: de onde veio os poderes dele? Se era uma trama do pai com o Norman, que diabo era, ficou dúbio, né? Então, de repente, tem que ficar aliviado que isso não aconteceu. É, se a gente pegar a cena final, que não foi pro filme... Nossa, do pai dele? É melhor não ter tido. Pois é. Se fosse uma extensão daquilo, era melhor não ter tido. Melhor não tocar no assunto mesmo, aconteceu o melhor pra todo mundo. Não, toca aí, porque eu não sei o que era, não. vai colocar aqui pra vocês verem, mas é o seguinte, o grande final do filme do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha 2, após ele dar umas porradas no Rhino, era ele, tipo, no cemitério, sei lá, acho que... Não sei nem que túmulo ele tava... Era da Gwen. É da Gwen, sei lá, tinha tanta gente morta na história da vida dele ali já... E dois filmes já matou tanta gente, né? Que tava chorando todo mundo ali. Na verdade, tinha uns 200 túmulos, provavelmente era tudo dele. Tudo culpa dele. Um cemitério particular. É, um cemitério particular. E aí aparece, o Richard Parker vivo. E ele fala, meu filho. Aí ele começa a desmontar, né? Eu acho que aquela sensação do Andrew Garfield desmontando no meio do cemitério é de todo espectador se tivesse no filme, né? Tipo assim, que porra é essa? E começa a desmontar. Meu Deus, que porra é essa? O pai tá vivo, não tá, não sei o quê. E aí dá a entender que ele vai explicar pra um terceiro futuro filme que porra é que aconteceu que ele não morreu. Eu vou botar pra vocês depois aí. Fiquem de olho no Illuminati. Sinceramente, a gente só escapou porque eu acho que não tinha plano nenhum. Eles estavam fazendo o que a cabeça maluca do Avi Arad mandava eles fazerem quando eles tomavam um porre. O belo dia ele acordou. Ei, já que a Gwen vai morrer, podia colocar o Harry pra ser o Duende. Aí reescreveram o final todinho. Foi por isso que do nada o Harry Duende apareceu na publicidade do filme e começaram a falar do filme do Sexteto Sinistro, cara. Ó, acho que foi uma inversão de toda a problemática dos anos 90 da saga do clone. Na saga do clone era pra ser o Harry o vilão final, né? Tarará. Aí falou assim: não, vamos ressuscitar o Norman. Aí acho que foi a mesma coisa aí. Quem é que vai ser o Duende? É o Norman? Não, vou colocar pra ser o Harry. Por mais ou menos essa alternância. Já tinha tido um Norman no primeiro filme, eles não queriam repetir. É mais ou menos isso. Se bem que teve dois duendes na outra trilogia, né? Não, aquilo não é um duende, aquilo é o Rocket Racer, cara. Assim como o Mônio falou também, quando você ficou sabendo que ia ter um filme, né, do Homem-Aranha, foi uma coisa fantástica, né, pra cabeça de jovem incauto da época, que apesar que não faz tanto tempo assim, né, mas não era tão jovem jamais. Vocês dois, pelo amor de Deus, vocês estão colocando tão velho, parece que vocês estão com 40 anos, 50. O Dante é rapaz novinho. É, sou novinho, tenho 30. Criado pela avó com leite de pera e ovo maltinho. Isso, eu tenho 30. É, o Rodrigo tem 55, né, Rodrigo? Essa semana que vem, realmente, ainda tenho 36, gente. É, mas então quando seu primeiro filme foi tudo lindo, maravilhoso, né? A primeira vez que você assiste é fenomenal. Aí quando vai passando o tempo, você vai analisando melhor, vai vendo que não é tudo aquilo, mas ainda assim era um filme muito bom. O segundo também foi um filme maravilhoso. A história pra mim não tinha visto problema nenhum até então, né? E aí quando veio o terceiro, né, deu aquela desanimada forte, né? Porque a bagunça que foi e o que fizeram com o roteiro em si, né? Foi muito triste, né? Mas ainda assim, a gente ainda torcia por coisas melhores, né? Por vir. Quando logo em seguida veio a informação que ia ser feito um reboot, né? Que ia mudar ator, ia mudar diretor, ia mudar tudo. Eu, assim, considerando o quão ruim tinha terminado, né? Tinha sido o terceiro filme, eu até fiquei um pouco aliviado. Então já fui esperando que, assim, tipo assim, não tem como piorar, né? Não, né? Fui assistir o primeiro espetacular já torcendo, achando que ruim não tinha como ser. Assim, como o Peter Parker, né, e como o Homem-Aranha, pra mim dá de 10 a 0 nos filmes anteriores, né, todos. Só que realmente o filme tem algumas soluções e algumas coisas de roteiro e coisas que parece que limam um potencial que o filme tinha muito grande. Eu acho que eles tinham chance de ter feito um filme muito, muito, muito bom e, né, cagaram. Desperdiçaram o nosso tempo e dinheiro de todo mundo, né? O segundo, apesar de ter sido um filme de ação muito bacana, né? Tem que ter cenas muito bacanas, alguns efeitos muito legais, principalmente pela escolha do vilão. Foi emocionante, ainda mais, né, com o que acontece. Só que ainda assim, né? Eu, pelo menos, terminei o filme com uma sensação de faltar alguma coisa, né? Paulo? Cara, sobre os filmes, é o que eu já tava falando desse negócio do Avi Arad. Os dois primeiros eu gostei muito. O segundo, o Homem-Aranha 2, ou com Octopus, até hoje é um dos meus filmes favoritos. Apesar de eu não gostar de certas coisas, como o Peter ter algum tipo de carrapato na máscara e ficar tirando ela o tempo todo no final do filme. Mas... As duas franquias fazem isso, cara. Mas, cara, nos outros dois filmes do Tobey e o Andrew Garfield também, o cara não vai tirar a máscara pra um trem inteiro de pessoas. Mas enfim, tirando essa parte assim do filme, eu gosto muito dos dois primeiros. O terceiro é aquela coisa assim, tipo, não, você salva, sei lá, tipo, você salva uns 5 minutos do filme, em algum canto ali você consegue tirar uma coisa ou outra que é legal e engraçado, mas o resto é ignora, esqueça, por aí vai. Mas ali já começou o grande problema que eu vejo no Homem-Aranha cinematográfico, que é o Ave Arad, porque todo mundo sabe que o Sam Raimi praticamente foi um filme de má vontade, de propósito, porque o cara foi forçado a colocar o Venom. Aí ele já começou, ah, se é pra esculhambar, vamos esculhambar de vamos botar Venom com Stacy. É, botar qualquer coisa que fosse pra aparecer, juntar um monte de coisa, a história ficou, ficou maluca demais. Ele fez até uma montagem totalmente diferente, assim, um final tão melancólico que você saía quase desgostoso do filme, aquela dança sem sentido, por aí vai. Aí você vai pros novos filmes. Novos filmes, cara, a impressão que eu tenho, assim, é como todo mundo disse, o Andrew ficou muito bem com o Peter Parker Homem-Aranha, a Emma Stone ficou muito boa com o Gwen Stacy, ficaram muito bons, mas eu acho que o Mark Webb queria, na verdade, escrever uma história romântica sobre um nerd stalker, não, nerd não, o cara não era nerd, sobre um stalker apaixonado por uma menina, porque o Peter Parker era um stalker maníaco seguindo a Gwen Stacy. Pior é que é verdade. Então, a defesa do Paulo no último Nominata foi essa. Mas curiosamente, o Paulo tava naquele podcast do Espetacular 2, não foi, Paulo? Foi. Tava o Magari e o Eric, né? Eu fui o único que achei o filme ruim do Espetacular 2 e vocês tudo defendendo. Mas pera aí, calma, eu não acabei. Essa parte não, eu gostei disso, não é tão ruim. Não. Pior se fosse a Fox, não sei o que, tá. Mas eu gostei do 2, o 2 foi muito melhor que o 1. Só não foi tão bom quanto a trilogia antiga. Eu mesmo disse que a trilogia antiga era uma porcaria, mas o segundo filme eu gostei. O problema é que o primeiro filme, o Mark Webb, ele não escreveu, não teve liberdade nenhuma pra fazer esse filme. Era um filme de produtor. O primeiro filme tava no hype do Nolan, e o cara, vamos fazer que nem o Nolan, tem que ser sombrio, tem que ser pseudo-realista, tem que ser isso e aquilo outro. Aí foi aquele cagalhão lá que, sei lá, salva cenas de CGI de algumas lutas e só. O segundo filme, o Vingadores já tinha feito sucesso, aí, não, vamos imitar os Vingadores, tem que ser colorido, bonitinho, universo compartilhado, mas, assim, o Mark Webb não tem identidade, né? Ele não tem personalidade nenhuma, né? Entendeu? A personalidade tem, só que ele escreveu a história que ele queria, que era o romance do Stalker com a loirinha. Que terminou, inclusive, como é pra terminar. O Stalker endoidou e matou ela. Nossa. Cara, você disse acabou que de eu... falar. Não, você seguindo, acabou de falar. Seguindo essa lógica. Espetacular, Homem-Aranha. Deus, virou uma história de terror, segundo Paulo. Seguindo essa lógica, então, um terceiro filme poderia ser uns 50 tons de cinza, né? Não, porque a personagem. A Gwen morreu. Então... Não. Mas aí com a Mary Jane agora. A Mary Jane, cortaram o papel dela antes dela sair no filme, coitado daquela menina. Chama Cheyenne, né? Sei lá. Cheyenne. Mas todas as coisas do universo, aquele negócio de compor da Oscorp, o Hell, o Electro, tudo aquilo era tudo da cabeça maluca do Everard. Que como eu parecia, sei lá, tipo, o Experiência de São Paulo, Jornal Juvencio, tomava umas, aí tinha uma ideia maluca, aí, não, agora tem que ser o filme com Electro. Ah, não, vamos botar o Harry no final. Não, agora vamos colocar o Rhino também, porque a gente tem que fazer o filme do sexteto. Ah, mas não tem como fazer, juntar seis de herói de ovelha. Não, coloca todos os poderes dos vilões numa sala, numa cena e pronto. Tira assim, mas assim, no final das contas eu gostei do filme, porque foi a primeira vez que a gente realmente viu assim um Homem-Aranha piadista fazendo aquelas piadas mais legais com o uniforme de Homem-Aranha, não aquela coisa maluca do primeiro filme, mais alegre, por aí vai. Isso eu gostei muito, só que como eu disse, a história é um pouco esquizofrênica, eu abstraí a esquizofrenia e fui curtir o Homem-Aranha fazendo piada. Ai, ai, quem ouviu o podcast da trilogia sabe muito bem o que é que eu parte da parte do Sam Raimi, né? E a gente gravou isso, inclusive, antes de gravar o do Espetacular Homem-Aranha 1. É engraçado que o pessoal acha isso, né? Ele parece que cresceu vendo aquele filme, é um filme sem erros, um filme maravilhoso e por aí vai. Mas não, tanto o X-Men quanto o Homem-Aranha 1... Digo assim, claro que Homem-Aranha é muito mais superior que X-Men, de qualidade, de história e por aí vai. Mas tem seus erros, sabe? Tem suas manias. É, acho que foi o Luiz que apontou aí, né? Que tinha muita assinatura do Sam Raimi. Assim, você, pior que isso, você nota. Veja a franquia como um todo do Sam Raimi. É a mesma coisa como se eu assistisse o Batman do Tim Burton. É o Batman. Mas, porra, é um filme do Tim Burton. Quase, é acima de tudo um filme do Tim Burton. Caraca, cara. Analogia brilhante agora. Sabe? E você praticamente, você tá assistindo um filme e sabe que tem um Batman, tem um Coringa, tu vai lá, mas não consegue tirar que aquilo ali tem aquela assinatura e a mão do diretor é muito pesada. E a mesma coisa de Sam Raimi. Talvez as pessoas não percebam isso se não assistiram, sei lá, Evil Dead e todos os outros filmes dele. Mas é muito forte a presença do diretor em manias, mas acho que porque ele quer. Não é à toa que o Ash tá lá, né? Os três episódios. Todos eles, né? Conversa uma coisa. Tu linka aí o trailer honesto da trilogia do Raimi. O cara, ele mostra todo o esquema como os três filmes é o mesmo filme repetido. Não, mas eu não vi isso aí, mas assim, eu consigo até, digamos assim, eu mesmo vazei isso aí. O detalhe é que o primeiro tem uma parte, um final que eu não gosto muito, ou seja, quiseram pegar uma cena icônica pro Homem-Aranha que foi muito mal finalizado. Então, pra mim, aquela cena da ponte meio que destruiu o primeiro filme. Poderia ser feita de qualquer outra maneira, ou não ter sido feita na ponte. Pegar qualquer outra dinâmica e ficaria muito bom. Porque pra mim, o que matou o filme todo foi tanto de ser mal gravada, de ficar meio infantil com aquela história de o cara tá na ponte e joga latinha, só que fica a coisa mais estranha do mundo, que pela posição que a lata do cara jogou, parece que ele tava voando no ar, né? Tipo, um erro de edição horrível, assim, quem assiste o filme percebe. E eu não gosto daquelas repetições de lutas finais com chefão final e cenário fechado. Os filmes já estavam dando características que podiam fazer efeito com o cenário aberto, sabe? Aquele final do Duende, assim, de estúdio, tipo, ó, bati na parede de um castelo, sei lá, aquela estrutura velha lá, parece um castelo. Ficou meio, sabe, seriado do Batman aquilo ali, sabe? Ficou meio feio. Então, pra mim, isso foi o que detonou. Foi uma coisa que, por exemplo, o segundo filme não teve. E o terceiro filme, tipo assim, é uma junção de cenas bacanas, bonitas, de se ver com o Homem-Areia, até com o Venom. E uma coisa que eu gosto bastante é como se concluiu a história do Harry Osborn. Então, hoje em dia, por eu não gostar do Tobey Maguire como Homem-Aranha, e me critique o que quiser, é horrível pra caceta, piorou a Kirsten Dunst com Mary Jane. Se salva, coitada, a pobre da Gwen Stacy lá da trilogia do Raimi, porque também só teve uma vez, né? Só apareceu um único episódio, né? Pensei que você ia falar que ela se salva porque ela é muito gostosa, né? É, também. Mas faz parte. Inclusive, ela tá em Jurassic World aí, com certeza eu vou estar vendo o filme por isso. Cadê? Não. Mas, assim, o detalhe todo é que é o seguinte, se eu olhar o filme como se fosse a história de Harry Osborn, isso foi uma coisa que o Ed, quando a gente gravou aquele programa, chamou a atenção, o filme tem uma outra perspectiva que fica bem legal, se olhar a história do Harry Osborn. Inclusive, porque tem várias referências ao personagem dos quadrinhos, aquela questão de esquecer memória, de ficar viciado pelo soro, por aí vai, essas coisas, né? E minúcias, assim, que você começa a gostar da história do Raimi pelo lado dele. Mas, como vocês falaram aí, o Tobey Maguire, pra mim, é um personagem que nunca combinou com o Peter Parker. Isso foi antes da dancinha, tá? Porque o pessoal acha que é a dancinha que marcou, por aí vai. Na nova trilogia, eu já inverto um pouco o que vocês estão dizendo. Todo mundo Arachnofan, provavelmente, porque pelo menos o Eric, o Wellington e o Paulo na época também gostam muito mais do Espetacular 2 do que o Espetacular 1. Mas eu acho que o Espetacular 1, mediante o que ele apenas forneceu pra mim, apesar de ser um filme mais escuro, mais sombrio, por aí vai, a caracterização do Peter estava já no ponto certo. O vilão, eu gostei da dinâmica que o vilão deu. O ator que faz aquilo ali, eu não lembro o nome dele agora, mas ele fez brilhantemente. Teve uma ou outra coisa para se acertar, mas como história de começo, meio e fim, ela foi bacana. Ela teve um final bom. E o vilão foi muito bem trabalhado. Já o outro, cara, pelo amor de Deus, que foi aqueles vilões, sabe? aquelas coisas meio que meio caricaturas, assim, sabe? Estereotipadas. O vilão principal, cara, nem parece que tá seguindo a linha do desenho animado novo. Mas eu acho que o desenho animado novo ainda se supera daquilo ali. Bom, enfim, a gente já comentou isso em outros podcasts, mas assim, eu não gostei do jeito que foi feito. Então, basicamente, o que eu espero que seja feito? Se se aproveitassem dos vilões da primeira franquia, com a pegada do Peter Parker, da Mary Jane não teve, né, da Gwen Stacy, da segunda, juntar, sair um filme que a gente queria do Homem-Aranha. Eu penso assim. Com a história correta, né? Porque, como a gente percebe descaradamente, o Andrew Garfield seguiu o roteiro que deram a ele. Mas ele é bem melhor que o Tobey, por exemplo. Inclusive de carisma, essas coisas todas. Muito, infinitamente projeto. Eu posso só fazer uma observação sobre os filmes da primeira trilogia? Sim. O que eu achei o mais sensacional é que escolheram um cara pra ser o Duende Verde, que ele pode ser o Duende Verde sem nem precisar da máscara. Que o Willem Dafoe tem uma cara assustadora, naturalmente. Passa um guache verde e tá resolvido, né? Exatamente, cara. Vocês mandaram colocar o teste lá da outra máscara do Duende, mas vocês sabem que foi ele o grande culpado pra ter uma máscara metálica, né? Sério? É. Ele ia ser uma máscara de Duende, meio com aqueles zoião esbugalhado e tal, essas coisas. Mas ele achou que não ficaria muito verossímil, alguma coisa desse tipo. Ele achou que ficava estranho. E aí veio com essa proposta das ideias das máscaras tribais, de ser uma máscara fixa tribal. E aí montou-se todo o plot pra ser aquela tipo de armadura e por aí vai. Vocês lembram dele no Velocidade Máxima 2? Com a graça de Deus, eu não assisti esse filme. Assista, porque ali eu tem ele de Duende Verde. Em Platum ele tá de Duende Verde. Coloque um filtro verde na frente da tela, voilá, você tem um Duende Verde. Cara, quando no primeiro filme que ele aparece rapidamente, ele esbugalha o olho, cara. É a máscara do Duende, só fica de verde. Foi o que o Marcos falou aí. Eu acho que talvez ele não quisesse que o pessoal olhasse assim, pô, se eu botar essa máscara, esticar meu olho tirando a máscara dele, não fez diferença nenhuma. O pessoal ia caçar ele pro resto da vida, ele não... É impossível. Ele preferiu que não, né? E era uma máscara tribais, eu achei muito boa, fez sentido com o personagem no filme. O problema é que aquilo que ele usou como Duende Verde não era máscara tribal, era máscara de Power Ranger. Inclusive ele ainda tirava o óculosinho pra mostrar o olho, era ridículo. Mas acabou agradando mais a ele, né? Inclusive, ele é um entusiasta da franquia original, né? Ele pediu pra aparecer no final daquele segundo filme. Ele era um cara que queria estar sabendo desenrolar da história. Ele gostava muito do Homem-Aranha. Bom, enfim, passado os cinco filmes que teve do Homem-Aranha, né? Como a gente falou, meio que dividiu opiniões, né? Hoje em dia, a gente viu aqui que um vai sair mais pro lado, outro segue mais pro outro. É, meio que pode ser uma coisa de gerações, como o Marcos mesmo falou aí, de ter crianças que são mais entusiastas e tal. Mas, sei lá, acabou não agradando muito 100% o pessoal, né? É isso que acho que tava faltando. E talvez seja muito exigente, né? Eu tava falando com o Luiz aqui que os dois grandes entusiastas pra que esse podcast existisse não estão aqui pra defenderem os filmes, né? Mas o Luiz falou que o Morcelli, né? O Felipe Morcelli do Terra Zero é um grande defensor da parte do filme do Mark Webb, né? É, não. Inclusive, hoje cedo, ou ontem de cedo, que assim que foi anunciado, não lembro agora o período certo de tempo, a gente tava conversando sobre isso e eu lembrei de uma coisa que ele tinha falado assim que assistiu o filme, que ele ficou bastante impressionado com como é que eles conseguiram retratar o Homem-Aranha como figura heróica, né? E ele é pra ser o quê? Não, é porque você vê alguns filmes de super-herói, por exemplo, que isso acaba não sendo retratado de uma forma tão, vamos dizer assim, o herói como entidade admirável, sabe? Aquela cena final em que ele vai junto com o garotinho e tudo mais. Aquela é uma das grandes cenas que teve desse segundo filme, talvez assim, a minha preferida, né? De como você tomar o lugar do garotinho, meio que pegar o exemplo dele de perseverança e... É aquelas coisas, né? Tem essas cenas que são boas, aí faltam outras, tipo assim, a herança do tio Ben não foi um negócio muito marcante na nova franquia. É aquela coisa que sempre vai dividir meio que opiniões, né? Ô Rodrigo, a parte do Eric, ele não vai estar aqui, mas você pode falar por ele, né? O Eric tinha essa mania de dizer o seguinte, que ele só sabe se o filme é bom ou ruim depois de 6 meses que ele assistiu. Você já conversou com ele, se ele manter a minha opinião, porque ele tava gostando. Eu vou ter que perguntar, eu nunca ouvi ele falar isso, cara, mas... Celso, que critério estranho. Pois é. É período de maturação. Gente. É, deve ser um negócio de vinho, né? Ele deve saborear depois, espera aí. Ah, não, ou virou vinho ou virou vinagre. É, Eu vou abrir aqui o filme e botar aqui no meu DVD player pra ver se isso realmente presta. Ou se... então ele é muito entusiasmado quando tá vendo no cinema, né? Tipo, ou é muito lerdo, esses meses eu tenho que levar pra entender o que ele assistiu. Ah, tá, não gostei. Não era isso que ele queria dizer, tal. Cara, mas, ó, em defesa dele, eu lembro de vários sites que deram nota máxima pro Homem-Aranha 3 na época, aí depois começaram... Não é bem assim, revendo filme. É bem normal isso, sabe? Existe uma coisa contagiosa, assim, da euforia da galera, né? A vibe, que, né? Que pega. Mas, assim, é aquela coisa, né? Eu tenho o costume de fazer isso. Se eu vi o filme, o Quinho viu, o Paulo viu, a Cami viu. Se algum deles gostou mais, pode ser que no dia tava de lua, pisei no dedão na porta, essas coisas. Então aí eu prefiro que a pessoa que gostou do filme defenda. Porque eu prefiro uma resenha do site que fale bem, que mostre coisas boas, ou uma coisa que, sei lá, é um momento pessoal da pessoa que levou o filme pra essa categoria, do que o contrário. Quem defendeu o filme na época horrores do site todinho foi o Quinho. Aí eu falei, bom, então tu escreve a resenha, que até me livra dessa cruz, né? E aí, claro, né, porque também é aquela coisa, eu não vou tá sempre massacrando. Porra, eu tenho, sei lá, um pé atrás com a Fox, né? Sempre que ela vem no filme, metendo pau. Aí a Cami gostou do Days of Future Past, ela vai lá, ela viu mais detalhes, mas viu com outra dinâmica e tá aí. É aquelas coisas, né? Também tem aquele efeito, né? Quando você... Se você é aquele retardatário que é inundado com elogio de tudo quanto é lado, seus amigos, da crítica, de internet e tal, e você deixa pra ver 15 dias depois, quando você vai ver, você acha uma bosta. Porque você viu falar tão bem que você fala assim, nossa, esse filme é um clássico pra derrubar todo o clássico. É bom, mas você acumulou tanto elogio que não é tão assim, né? Tem Pois é, essa coisa é muito forte, Marcos. Se você olhar, também rola do modo negativo. Influi bastante, é. Se, por exemplo, o X-Men First Class e o Espetacular Homem-Aranha, eu tinha, digamos assim, pouca esperança de que fosse alguma coisa boa. Como eu vi com o limiar lá baixo, bem baixo, eu me surpreendi nos dois. Eu vou dar um exemplo polêmico ao contrário. Tipo assim, um filme que todo mundo, eu deixei passar, todo mundo falou mal, meteu o pau com razão, eu até concordo. Aí quando eu vi, eu não achei tão ruim, Elektra, por exemplo. Não achei, foi assim, nossa, todo mundo meteu o pau, vou assistir essa bomba. Marcos. Eu já tava esperando. Mas podia ser pior, você podia estar gostando de Mulher Gato, entendeu? Aí eu julgava, mais você. Eu não cheguei em algo tão pesado. Elektra, a gente julga você mais ou menos. Mas a gente tá planejando uns podcasts aí no futuro, você vai me explicar melhor isso aí. Lembra quando eu te falei sobre Spidey Sense? Bom, uma das coisas que eu tenho certeza é que a Marvel não gostou nada do que foi feito em Espetacular Homem-Aranha 2. E foi aí que a gente começou a perceber que tava tendo uma crispa entre a Marvel Studios, né, e o Avi Arad. Obviamente que o pessoal começa a achar que isso é a influência da Disney, a gente quer meter o pé, quer não sei o que, mas nem sempre é assim, pessoal. Principalmente que a Disney ainda entende a Marvel como uma subsidiária, ou seja, uma empresa que faz parte do conglomerado. Ela tem sua própria presidência, sua própria chefia, suas próprias decisões e arca com seus próprios lucros, quer dizer, lucros até que não, né? Mas com seus próprios gastos. É assim que tem sido feito na Marvel até hoje. E com o Avi Arad, que até então o pessoal via ele com bons olhos. Por quê? Porque ele foi o presidente da Marvel Filmes, da Marvel Studios no começo, ou primeiro. Ele que conseguiu arrumar a maioria dos acordos. Ele que conseguia tramitar fácil os primeiros filmes que tiveram na Fox. O Blade, o primeiro Blade, que muita gente não associa com a Marvel, mas é totalmente mérito dele de ter saído e ter sido considerado um sucesso. Enfim, o pessoal começou a ficar meio que entre os dois lados, né? Só que ele começou realmente a querer, depois que ele saiu da Marvel, que ele fundou sua própria companhia, que foi, acho que a Arad Filmes ou coisa desse tipo. E ele começou a fazer esses trâmites, inclusive sendo contratado pela Sony pra fazer meio que um intermédio entre a produção do Homem-Aranha da Sony com a própria Marvel, né? Aí, digamos, essa relação começou a não ficar muito boa. Isso é engraçado porque se você vê agora que ele já foi demitido do... Não do cargo, né? Mas, tipo assim, das funções dele, né? E que aquela outra produtora da Sony também foi demitida, né? E que aí foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava sendo feita entre o acordo da Marvel e da Disney, né? Hoje em dia, a maioria dos sites chamam ele, assim, de Satã. Caraca! Eles riscam o nomezinho, assim, né? Então, com a saída do Satã, aí eles riscam, assim, botam assim, Avi Arad, a Marvel conseguiu fazer isso. Só pra constar, eu já chamo ele assim desde Homem-Aranha 3. Satã não, né? Mephisto. É, por aí, né? Tá quase ali, quase na mesma, né? Mas o engraçado é que é isso, né? A partir do momento que ele saiu da Marvel, ele começou a querer defender os interesses da própria empresa dele. Muita gente não percebe isso. Além do próprio gasto do filme, tem um gasto que você ganha no merchandising daquilo. Por exemplo, Gillette Sensor vai, sei lá, fazer a propaganda do Quarteto Fantástico. Sei que é uma coisa que era nada a ver, mas tinha na época do filme Quarteto Fantástico uma Fox. Se interessava o merchandising das duas empresas, beleza, elas estavam lá e, sei lá, davam autorização. E por aí vai. NV. Você viu que a coisa começou a não ficar lucrativa com a Sony a partir do momento que uma certa empresa, em 2011, parou de existir. Eu fui pesquisar, porque eu tava tão confuso com essa história de como foi feito esse novo contrato, que eu queria ter certeza do que a Sony tava recebendo de merchandising do filme. Hoje em dia, mais nada. Mas teve uma empresa que foi criada, que era Spider-Man Merchandising LP, e ela fechou em 2011. Ou seja, nada que é produzido do filme vai pra Sony. Tipo, pode ver que não existe mais aquelas marquinhas lá que vão pra N produtos, os mais extravagantes que tem. Não tem mais. Essa empresa da associação com a Marvel acabou em 2011. Que praticamente foi quando começou a nova franquia e a Marvel já tava meio que de olho, né? Então, não que não exista esses outros produtos sendo vendidos direitos. Existe. Tanto que acho que em Homem-Aranha, em Espetacular Homem-Aranha 1, teve algumas coisas assim. Mas ela é bem menos do que tinha no começo. Você pode olhar que os filmes da Fox, da Sony, enfim, o outro Hulk lá, que acho que era da Universal, todos eles tiveram um tipo de adaptação dos quadrinhos pela Marvel. E hoje disso sumiu. Tirando recentemente, ano passado, que eles fizeram a adaptação cinematográfica dos quadrinhos do Amazing Spider-Man, no meio do ano passado, do nada, o que é algo meio suspeito, você não vê mais nada sendo feito com a Fox, nem com qualquer outra que tenha os direitos agora. Se bem que agora só sobrou a Fox, né? É, a principal, né, sobrou só a Fox, né? Tem também a Lionsgate. A Lionsgate tá com o Homem-Coisa, né? Que coisa, não? tem um outro estúdio que eu esqueci o nome, que tá com namoro, por algum motivo. É a Universal. O principal problema desses outros estúdios mais antigos, principalmente o caso do Namor, se eu não me engano, é porque é aquela coisa de ser vendido pra uma empresa que comprou outra, que comprou outra, que comprou outra, que ainda tá sendo negociado na justiça pra saber o que tá sendo feito. Por quê? Porque é estranho, porque o Hulk também tava com a Universal. É, mas o Hulk foi comprado de volta. É, então, mas é um peso muito mais... Assim, pode-se dizer que é um peso mais pesado que o Namor, né? Cara, dependendo do que o filme não rendeu, eles quiseram se lembrar pra cumprir os gastos daquele filme de qualquer jeito. Assim, não dá, não quero mais prejuízo, ó. Não, tem filme que não deve render nada, e é tipo, você não devolve, tipo, o Botoqueiro Fantasma, tipo, acabou aquela merda daquele filme, eles tomam essa bosta aqui e me dá qualquer coisa pra cobrir o gasto. É por isso que eu confio no quarteto. Na verdade, o maior problema mesmo aí tá sendo da Universal, que tá com o Namor, porra. É. Coitados, né? Não fala assim, velho. Você tem gente da velha guarda aqui que gosta de tá. Bom, de qualquer jeito, a gente sabia que havia uma indisposição com a Marvel por conta do que estava sendo feito nessa nova franquia do Homem-Aranha, né? Mas também a gente sabia que uma negociação para retornar os direitos é um negócio muito difícil. Tanto que seja pra Fox, seja pra a Sony, a gente sempre reclamava, a gente sempre pedia, mas qualquer fã aqui sabia que era uma reclamação... Sabe, ao léu, assim, ao vento. A gente nunca imaginava que ia acabar acontecendo o que aconteceu. Nunca. E aí, a gente é surpreendido no final do ano passado, uma história de que a Sony havia sido hackeada e estava sendo enviado para diversas redações de jornais, e-mails que eram e-mails de conversas entre a Sony, a Marvel, a Sony e outros estúdios, enfim. A maioria das coisas é sobre o Homem-Aranha. Inclusive, caiu coisas pra redações de jornais aqui do Brasil, né? Teve um tal de Uverse, que eu nunca ouvi falar desse jornal na minha vida, que recebeu também parte das conversas, né? Parte desses e-mails aí. Tanto que sites americanos tiveram que traduzir do português pro inglês pra saber o que tava rolando, né? Então, só pra pontuar, até então, o que mais se tinha como regra geral era que a Sony, pra não perder os direitos, ela nunca ia deixar de fazer um filme do Aranha a cada 5 anos, né? A gente tinha certeza que ia estar sempre saindo um filme dele só pra ela não perder os direitos. É, se bem que essa coisa dela é meia que é obscura pra gente. É, eu tenho uma ideia, por exemplo, de que a Fox, isso eu faço pelas contas do Demolidor, seja de 8 a 10 anos de intervalo de produções. Ah, uhum. Mas, por exemplo, o Homem-Aranha, quando foi vendido lá no começo de 1985, era pra ele ser devolvido pra Marvel em 1990, porque nada foi feito. É, mas parece que eles renegociaram as coisas e aí, tipo assim, ignoraram o contrato que tinha sido feito com a Marvel anteriormente e foda-se. Então, assim, eu não sei realmente como é que tá, o que é que tá valendo hoje, porque já ignoraram o contrato a primeira vez, imagina agora. Quando que saiu aquele pôster da Marvel que tinha vários personagens da Marvel, não tinha os X-Men, mas tinha o Homem-Aranha assim, bem na frente, que foi feito até pelo Greg Land? Isso aí foi num anúncio dos 75 anos da Marvel, no meio do ano, cara. Foi no meio do ano. Foi mais ou menos na época que a Sony anunciou o filme Sexteto Secreto, não foi? Os futuros filmes dela, mais ou menos. É, foi mais ou menos aí. Mas assim, por mais que tenha sido caótica a relação, é muito diferente a relação da Marvel com a Fox do que a Marvel com a Sony, porque pelo menos eles conseguem juntos fazerem merchandise. Não é. Entendi. Tão... Você pode olhar que assim, X-Men sai pela Fox, cara, hoje em dia não sai mais nada. Mais nada. Mais entendi. Nada. Entendi. De merchandise, mais nada. Tipo assim, sai a merchandise do filme, mas tipo assim, fazer bonequinho, que é uma coisa que a Marvel tem os direitos dos bonequinhos, negativo. Vai ter posta de tipo, sei lá, de pra pipoca, pra cartaz, essas coisas. Mas vai procurar outros produtos relativos ao filme. Tipo, não vai. Não vai mesmo. Talvez uma outra coisa, assim, tipo assim, um Wolverine pela Sideshow, mas por uma negociação que, sei lá, deu dinheiro pra Marvel. Provavelmente a Fox não deve ter ganhado porra nenhuma nisso. Pelo menos eu imagino, né? No caso também é porque negociação em tipo de bonecos, de action figures, tem que entrar também dinheiro pro ator. Aí o Hugh Jackman, ele costuma já querer ganhar dinheiro, por isso que você acha umas 7 ou 8 versões Hot Toys do Wolverine, mas não tem nenhum outro X-Men. E mesmo que tem que lembrar o seguinte, que a relação com o ator não significa que seja a mesma que tem com o estúdio, né? Isso a gente tem que separar bem. Mas enfim, essa conversa que o Homem-Aranha voltar pra Marvel realmente já vinha se falando durante todo o ano de 2014. Mas claro que sempre a gente caiu na história do boato. É tanto que assim, que poucas vezes eu noticiei isso. Poucas vezes mesmo. Mas acho que a primeira vez que foi exposto isso foi quando começou a surgir a tal história do filme lá, a entrevista, que era um filme que era... Como vocês já devem estar careca de saber, né? É uma crítica diretamente ao governo norte-coreano e que faz uma paródia, assim, pra lá de ridícula do ditador deles, né? Que do Kim Jong-il, né? Sei lá. Coveiro. Oi. Então você tá dizendo que a gente deve tudo isso ao Harry Osborn? Ele é realmente o melhor amigo do Peter? Olha aí que plot twist. Como é que é? Que é o ator principal da entrevista, o Harry Osborn. É verdade? Pois era tudo um plano, então, hein? Plot twist, olha aí. talvez, né? Olha que isso aí tá altamente intricado aí, ó, as coincidências da vida aí. Mas enfim, como um vingança, assim, por estarem produzindo esse filme, né? Começou a ver, digo assim, cyber ameaças, terrorismo virtual. E pra provar que podia ter, que eles estavam falando sério, eles invadiram todos os computadores da Sony. Isso é que é foda, né? O coreano indiretamente se vinga do japonês via Estados Unidos, né? E aí começou a expor em público, em redações de jornais, e-mails que potencialmente tinham saído da Sony, da redação da Sony, né? Trocas de e-mail, por aí vai. A gente pode resumir aqui algumas coisas que foram expostas. A primeira coisa que foi exposta é que havia assim, uma negociação entre a Marvel e a Sony, né? Acho que o Latino Review foi um dos primeiros a sair botando a boca no trombone, né? E nas primeiras negociações, pelo que se falava, era tipo uma divisão de 60 por 40, mas o que a Marvel mais estava interessada era de ter o Homem-Aranha já para o Capitão América Civil War. Aí outra coisa que era discutida muito nos e-mails é que apesar de eles gostarem do Andrew Garfield, se fosse para recomeçar a franquia, tinha que se apagar tudo que o Mark Webb tinha feito, ou seja, toda aquela história. E com isso o Andrew Garfield não fazia sentido estar lá e acabar caindo fora. Outra coisa curiosa, foi aí que a gente descobriu que o... Descobriu, entre aspas, né, que não foi anunciado oficialmente, mas que os diretores do Capitão América 2, né, os irmãos Russo, eles é que seriam provavelmente os diretores do terceiro filme dos Vingadores, o Avengers 3. Porque isso estava sendo falado nos e-mails, né? Inclusive tem atribuem aqui algumas falas deles, né? Dele dizer que talvez tivesse interessado, mas que seria bom ter um Homem-Aranha na franquia e por aí vai. Inclusive são alguns textos que tinha nesse tal jornal O Vértice aí, um jornal brasileiro aí com essas informações. E aí, digamos assim, a coisa se mostrou mais firme ainda quando, em e-mails trocados da Sony pra Sony, né, entre os dirigentes da Sony, eles estavam realmente tentados a fazer essa negociação com a Marvel. Porque segundo eles, pelo, digamos assim, pelo mau recebimento que o filme teve de crítica, e por não ter esse merchandising extra, eles não sabiam pra que direção levar o personagem. Então eles começaram a criar esse monte de spin-off, meio que pra tirar qualquer coisa dele. Mas eles não sabiam o que fazer realmente em si com o Homem-Aranha, porque eles estavam vendo que a história que o Mark Webb criou estava levando para um lugar ruim. Então, basicamente, foram essas informações que foram caindo na mídia, né? E o pior, a Marvel não falava nem sim nem não, e a Sony, de repente, se entregou, porque ela começou a realmente ficar com medo das ameaças, inclusive porque os grupos terroristas lá virtuais começaram a dizer que, olha, se vocês colocarem isso no cinema, toma cuidado, por aí vai. E aí, tanto o estúdio quanto as próprias salas de cinema começaram a boicotar o filme. Tipo assim, olha, isso aí só vai sair em algumas salas que, tipo, altamente seguras nos Estados Unidos, né? Que tinham vigilância máxima. Talvez saia só em, em VHS, não. Pô, já tô viajando no tempo. E Blu-ray, DVD. Home video, né? Home video, né? E aí, enfim, foi quando começou a cair isso na boca dos fãs. Bom, qual foi a reação de vocês aí quando ouvi isso, né? Ah, cara, pra ser sincero, eu acho que uma das primeiras coisas que eu pensei, como é que eu posso dizer assim, que eu não fiquei com pena, mas eu fico imaginando como é que deve ser passado a cabeça daquele, não sei se é diretor ou é o showrunner, que era responsável pelo Demolidor da Netflix, aí largou pra fazer o spin-off do Sexteto Sinistro e do nada a Sony começa a limar tudo. É o Good Bags lá, o... Pois é, o cara que inclusive, deu inclusive, tem e-mails dele exposto, porque tava na... ele até se queimou um pouco nessa, né? Porque estavam falando de... a Sony tá com medo de competir na mesma época com o Doutor Estranho, e aí ele falou, ah, quem liga pra truques mágicos? Quando eles verem meu Homem-Areia gigante destruindo tudo em Nova York, eles vão pirar. Se lascou. É, ele se queimou, coitado. Entrou areia, meu amigo. E outra coisa que eu também lembro, cara, é que a Sony, não, o pior é que... Não precisa, ela se foca no Peter Parker, eu não sei porquê. Eles podiam pensar, se é pra fazer spin-off, tem a Mulher-Aranha, tem o Miles Morales, tem o Homem-Aranha 2099. Deu 1 bilhão de versões, faz um remake do Spider-Man, faz qualquer coisa. Mas eles vão persistir o sinistro ou a gente May Parker, cara. Como é que você vai pensar no filme sobre a tia May? Não, mas isso foi onda, não é possível, cara. Eu também teve esse boato aí do filme da Tia May, mas é ridículo isso. É, na verdade, falaram que ia ser um spin-off de um personagem feminino, por isso que começaram a boatar a Tia May. É, era gata negra, era Tia May. Cara, era, eu acho que o Averagem devia estar muito maluco ali, e alguém se tocou que ela era louco. Aí começaram a pipocar esses negócios assim, e eles não sabiam o que fazer, a verdade é essa. Eles reservaram um monte de datas, tipo, fazer um filme do Venom. Eu não sabia nem se ia ser o Ed Brock ou o Flash Thompson, mas ia ter um filme do Venom. Olha, eu acho que Satan nessa hora ele tava assim, ó, rapaz, eu vou falar com um monte de ideia maluco aqui, dizer que eu tenho, tipo, maneiras inúmeras de lucrar aqui pra Sony ficar rica, que eu tô vendo que minha corda tá no pescoço. Eu acho que é exatamente isso, que não existe nada pior pra uma pessoa que tá numa posição de liderança do que pressão de acionista. Porque os caras deviam estar o tempo todo no cangote dele falando assim, ó, oh, eu quero dinheiro, eu quero mais dinheiro, o filme me deu dinheiro do jeito que eu queria, eu quero mais dinheiro. Não, sabe o que é pior? O filme, ele dá dinheiro, ele ficou parelhado com Capitão América, com o próprio Guardiões da Galáxia, assim, tava... Claro que foi um pouco a menos de cada um deles, assim, mas ele chegou a 700 milhões, né? E isso não é pouco. O problema todo é que realmente o que ele tá ganhando é só com o filme. Ele não tá ganhando, como eu falei antes, mais nada do merchandising. E isso pra indústria de entretenimento é muito pouco agora, né? Uhum. Porque ele parecia que tava tirando pra tudo quanto era lado. Era muito maluco. O próximo filme é o Sexteto Sinistro. Mas o Sexteto Sinistro vai ser um filme isolado, porque eles vão ser vilões que na verdade são heróis. Aí de repente o Homem-Aranha 3 era pra ser 4 filmes, aí voltou a ser 3. Os caras não sabiam o que estavam fazendo. Vou ser sincero, esse filme do Sexteto Sinistro, antes de ter esse acordo, eu não fazia a mínima ideia do que ia rolar nisso. Eu tava morrendo de medo. Porque, tipo, se eles tivessem pelo menos apresentado os vilões antes, mas os potenciais vilões que podiam estar nesse Sexteto Sinistro eram o Eleco, o Rhino e, assim, com muito contragosto, o novo Duende Verde. Mas, cara, e personagens icônicos feito o Dr. Octopus? Ele apenas, tipo assim, olha, tá vendo esse tentáculo aqui? ele tava na casa do meu pai, eu vou te dar de presente. Pô, ia ser foda de engolir isso. Pronto, a verdade é essa. É como se no segundo filme o cara tivesse dito, não, esse aqui vai ser o universo cinematográfico, vamos tirar pra tudo quanto é lado. Não, isso é pra, essa pressão é que o Luiz falou, não tinha sentido nenhum, é tudo pressão, sabe? Não tem mesmo lógica. Ele tinha que apresentar um resultado de curto prazo. Aí ele foi e apresentou esse plano de proposta e nem engoliu. Era assim, Paulo, sinceramente. Assim, o Eivarad inventava essas maluquices pra dizer que era tão lucrativo quanto a proposta da Marvel. Ou então era cruzar os braços e deixar o acordo ser feito, entendeu? Porque tava tendendo pra ter o acordo da Marvel. Descaradamente era isso. Então, desmistificando a história desses filmes malucos, ainda é isso. O que me deixa curioso é que a Sony ainda... A Sony não, na verdade, né? Existem fontes dos principais mídias americanas que dizem que essas franquias do Sexteto, da Tia May, da personagem feminina, enfim, ainda vão continuar. Claro que isso não foi oficializado nem pela Marvel, nem pela Sony. E sei lá, as coisas mudam, né? Quem imaginaria que ia estar acontecendo o que aconteceu, né? Bom, vamos agora. Dante, fala aí. Qual foi sua reação aí? Então, inicialmente, né, vem aquele... Eu não externei, né, mas internamente vinha aquele, uou, finalmente! Mas aí você começa a pensar, falar, será que vai dar certo? Assim, com tudo que vem acontecendo, né, com a Aranha, com já tantos heróis que já estão na Marvel, se eles vão querer meter ele lá no meio, né, jogar, será que eles vão saber... Talvez fique meio estranha essa frase, mas será que eles vão conseguir introduzir bem o personagem? É isso. Então, assim, eu gostei. Eu acho que tem um... Já que tudo que vinha sendo feito, né, por mais que por motivos diferentes, mas sempre faltava alguma coisa, eu acho que agora a gente tem chance de essa alguma coisa que estava faltando para ele aparecer, né? Que são realmente boas histórias e bom uso do personagem, do... O roteiro tá redondinho na parte dele, né? Então, eu acho que assim, eu tô muito esperançoso e acho que tem sim como vir muito coisa boa por aí, mas ainda assim com um pouco de pé atrás, né? Seu pé atrás é mais com o quê? Deixar ele muito de lado, acabarem usando ele, né, pra agora que tem o direito, mas não, tipo, só como um meio coadjuvante, meio não, a não ser lá no filme dele mesmo, não tem como, mas digo, nas participações que ele vai ter, né, eu não sei tipo qual... da Guerra Civil? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, cara, os diretores, se for comprovado mesmo que eles disseram isso nas trocas de e-mails por aí vai, eles praticamente, assim, pediram pra Marvel forçar esse acordo, que eles acharam que o Homem-Aranha era o cerne ideal pra, digamos assim, a pessoa entender o mote da Guerra Civil, entendeu? Ah, então. E eu acho que é isso mesmo, porque não tem personagem mais simbólico pra o drama do que é a lei de regis super-heróis do que o Homem-Aranha. Não, com certeza, isso é verdade. Bom, sendo assim, então tem chance de ser muito bom mesmo. Engraçado é que parece que os irmãos russos, uma das maluquices lá do Troca de Meses, falaram que eles podiam dirigir o filme, uma coisa assim. Do Homem-Aranha. Eu falei, eita, que os caras querem de qualquer jeito a franquia. Isso que é proatividade, né? Na verdade, assim, a Marvel talvez tenha investido ainda muito mais pra correr com esse acordo por conta deles. Pelo que eu entendi, nos e-mails que eu fui lendo, nas notícias, foram eles que fizeram pressão pra Marvel entrar de cabeça. Porque a Marvel também já tava metendo dinheiro a rodo, né? Pra, pra rolar isso aí. Metendo dinheiro a rodo. E nada de aceitarem. Vai aí, Rodrigo. Cara, eu digo que foi a primeira coisa que eu vi no WhatsApp quando eu acordei. O Thomas já tava comentando disso e... Foi ótimo acordar com uma boa notícia dessas. É foda, né? Voltaram na madrugada da gente, todo mundo do meu site dormindo, ninguém noticiou essa porra. Cara, eu realmente fiquei muito feliz o dia inteiro, eu queria comentar com todo mundo, mas quase ninguém que eu conheço gosta de quadrinhos e tal, foi triste. Foi um show de memes, eu tive até mil e umas ideias. Todas as piadas que tinha do Homem-Aranha pros Vingadores. Dos Vingadores, né? Derrubaram num dia só, né? Morreu um dos maiores memes na internet. Foi. É nada, nasceu o novo do Wolverine. Isso que eu ia falar. Agora o choro é pelo Wolverine. E coitado, a reação do Hugh Jackman quando viu a ele arregalou o olho, tipo assim, é verdade? Eu estou com pena dele até agora, cara. Muita dó do cara, eu tô pra levantar a campanha pra ajudar o cara, porque, coitado. Cara, eu acho que o melhor meme que eu vi, eu não lembro qual foi o site, que eles disseram, olha, qualquer coisa, se Batman versus Super-Homem der errado, a Warner já sabe pra quem ligar. Aí colocava o Liga da Justiça Vingadores no tirinha. Puta, cara, fiquei eufórico o dia inteiro querendo comentar. Cheguei à noite, eu fui correndo falar com o Eric, com o Dante, com o Magaren aqui no computador. E, cara, eu tenho muita fé no que a Marvel tá fazendo. Eles sabem o que estão fazendo. Até o filme do Capitão América, que eu achei que ia ser uma porcaria sem tamanho, eles conseguiram fazer um puta filmão. Que isso, cara? Qual dos dois? Dois, principalmente. Você achava que o dois ia ficar ruim? Achava. Nossa, cara, você é doido. Assim, o primeiro eles fizeram um negócio que eu achei que ia ser bacana, mas eu tinha receio por não gostar muito do Capitão. Mas achei o filme muito bacana, muito legal, trataram ele bem. O dois eu já fiquei com medo porque já ia ser na época moderna. Mas no fim fizeram uma puta trama de espionagem fantástica, né? Porque talvez você não conheça, mas com o roteiro do Ed Brubaker, eu não tinha dúvidas que ia ficar um puta filme. Então, eu sei que o Capitão teve fases muito boas, até ali algumas. Mas sabe quando fica com aquele pé atrás com o filme? Aham, sim. Assim como eu estou com o do Quarteto até agora. Os do Quarteto eu nunca errei meu pé atrás, hein? É, eu acho que é isso. Mas também, bom, né? Sabe o que tá acontecendo, né, com esses filmes? Tanto o Motoqueiro Fantasma quanto o Quarteto, é assim. Eu olhava o primeiro filme do Motoqueiro Fantasma e falei, pô, errou um monte de coisa aqui, né? Aí saiu o segundo e eu falei, cara, tô adorando o primeiro filme do Motoqueiro Fantasma. É verdade. O do Quarteto Fantasma, a mesma coisa. Sempre pode piorar, né? Do primeiro pro segundo, eu tipo, comecei a adorar o primeiro. Aí do segundo, eu tô começando a olhar com bons olhos no segundo agora, cara. Eu espero estar enganado, mas... Roger Corman adora isso. É que eu nunca vi, tem essa falta como um editor do Marvel eu nunca vi o filme do Roger Corman. Veja, cara, em história ele é melhor que os outros dois filmes da Fox. Oh. Tá, vai ficar na minha pauta pro futuro. Ó, quem sabe a gente não grava um podcast sobre o quarteto do Roger Corman ao invés do quarteto da Fox. Eu apoio. Eu acho mais válido. Opa, vamos lá, Luiz. Eu acordei, eu olhei no celular, aí eu vi uma mensagem assim, Homem-Aranha foi pra Marvel. Eu falei, porra, de novo essa merda de boato, cara, que saco. Aí eu ignorei. Aí deu mais tarde assim, eu comecei a pipocar na timeline. Falei assim, caraca, não pode ser sério. Aí eu fui ver lá, o Welcome Back. Caraca, cara. Eu fiquei conversando com o pessoal. Quem me noticiou foi o Paulo. Agora o Paulo, assim, não erra no susto, né? Que ele me manda o Facebook da Sony oficial, tipo na lata, assim, pô! Aí eu falei, caralho, não tenho nem dúvidas agora. É, eu vi um anúncio no... Quando eu acreditei mesmo, eu vi no site da Marvel, eu falei, opa, aí... Então, o Paulo foi melhor que ele mandou da Sony, porque, tipo assim, era a derrota do inimigo, né? Tipo assim... Reconheço que eu entreguei, me rendo e tal. Vocês já viram aquela... esquete do Saturday Night Live sobre os filmes da Marvel, né? É. Que eles conseguem fazer... Qualquer coisa que eles façam vai ser bom, né? Então, eu acho que as pessoas certas estão com os direitos do personagem. Não sei ainda como é que eles vão fazer isso. Se vai ser na Guerra Civil, se vai ser Peter Parker, se vai ser... quem que vai ser, mas eu tô esperançoso de finalmente ver um filme do Homem-Aranha plenamente bom. Vocês estão comendo essa história de que pode ser o Miles Morales? Que, não, assim, eu acho assim, que é um tremendo boato de internet fudido, porque eu acho impossível ser. Eu acho impossível, mas bem provável. É, considerando assim, atualmente, considerando o destaque todo que deram pro Guerra Civil, eu acho que não, que vai ser o Peter. Mas eu acho que antes, se tinha outros planos, se tava em negociação, eu acho que é bem possível que tenha sido uma possibilidade cogitada por eles mesmos. Cara, o Miles é um personagem que tá reservado. Ele vai estrear nos cinemas. Assim que o ator do Peter Parker envelheceu, fica caro demais. Isso já tá quase que óbvio. Não sei se eles pensam tão longe, Paulo. Mas assim, o que eu imagino, questão do Homem-Aranha, é o seguinte. Isso é uma coisa que eles são bem chatos. Quem sabe um pouquinho mais de como funciona o esquema sabe que a Marvel é muito grilada com essa história do uniforme do Homem-Aranha por ser uma marca, porque ele é uma coisa que remete ao personagem, é ele que vai dar lucros nos brinquedos, na animação e por aí vai. É uma coisa que se mantém, cara, agora mais de 50 anos e assim, sempre fixo, sempre marcando na cabeça da molecada. Não tô dizendo que ele é o uniforme, mas é aquela coisa de identidade que a empresa quer manter. E eu acho que pra começar agora e começar com o Miles Morales, é um tiro no pé, cara. Com certeza. Nada contra, pelo contrário do Miles, mas eu tô falando não, assim, começam, lutaram tanto pra adquirir o direito do personagem, pra a identidade visual dele mais marcante não usar de cara, É estranho. Eu acho que lá pra fase 5 ou 6 da Marvel nos cinemas, talvez a gente veja ele, mas realmente é meio prematuro agora isso. É, você tá com o pau, né? Pra assistir junto lá. Vocês veinho lá, batendo os dedos. Ah, eu tô vendo o Miles daqui no cinema. Quem diria? Vai ser ele. Eu acho assim, gente, só pra constar. Eu acho que eles não usariam o Miles pela questão de que o grande público não faz ideia de quem seja. Sim, o nome Peter Parker é muito forte. É, por isso que eu tô falando, né? Uhum. Não, a questão toda é justamente essa. O Miles também é um personagem legado. É que nem o Wally West. Pro Miles funciona muito melhor se o Peter Parker morrer. Se você coloca, sei lá, no final da trilogia Marvel Sony do Homem-Aranha no MCU, Peter Parker morrendo, alguma coisa assim, como tem muita gente especulando que o Capitão América vai morrer e o Bucky vai assumir, aí vai ficar aquele buzz na internet. Quem será que vai substituir? E isso vai chamar a gente pra assistir o filme do Miles. Até porque é o contexto dele nos quadrinhos. Seguir o legado do Homem-Aranha. Não sei se ele funcionaria logo de cara, mas com um personagem de legado seguindo, e se fizerem direito, vai funcionar pro Homem-Aranha 4, pro Homem-Aranha 5. Mas de cara eu também não concordo, não. E graças a Deus que a Marvel também não é maluca, que nem a Warner, de colocar escritor pra ter poder nos filmes, que nem o Jeff Jones tinha no Lanterna Verde. Porque aí, pelo menos, a gente já sabe que vai ser o Peter Parker, não o Dr. Octopus na mente do Peter Parker. Ah, meu Deus. Nossa, pensou se eles chamam Dan Slott pra escrever essa porra? Dan Slott, cara, tava o dia todo enchendo o saco do povo e publicando lá as coisas, as notícias sobre o filme, por aí vai. O bicho tava enlouquecido. Só imagem, ri na vontade. Vocês zoam com o Dan Slott, cara, mas o cara gosta... Só a porra do personagem. Assim, ele massacra, mas gosta. É uma coisa meio masoquista, assim, sabe? Ah, não, mas e ele tá feliz porque, bem ou mal, vai respingar dinheiro nele, né, então. Marcos Dark, vai lá. Então, eu tava meio anestesiado ainda pela troca de e-mail entre Sony e Marvel. Só que na época, a minha primeira reação foi: se você for ditador de um país, jamais contrate nerd pro serviço secreto. Porque, poxa, o ditador é humilhado. Ele fala assim, ó, não, vamos lá... Invade lá o sistema dos imperialistas e consegue alguma informação. Aí os caras vêm, e aí, cambada, conseguiram informação? Conseguimos. Tem troca de e-mail da Marvel e a Sony sobre o Homem-Aranha. Tá, mas arsenal nuclear, não tem nada. Meu, esse cara tá tudo morto agora. Ah, esqueci. Ô, Coveiro, dá uma olhada no gráfico do Marvel 616, do público que tinha na Coreia do Norte, você vai perceber que caiu bastante, porque morreu meio mundo. Ela foi tudo pro saco, não é possível, bando de incompetente. Tudo bem. Cara, a informação é legal. É legal pra gente, mas... O ditador da Coreia tem uma cara de nerdinho também, velho. É, eu não duvido nada que ele também tenha visto. Pera aí, deixa eu ver esses e-mails também. Não, tática militar de merda, mas tudo bem. Valeu pela informação. Ó, eu espero que nenhum norte-coreano escute esse podcast, Marcos, porque senão a gente vai estar com o site fora do ar amanhã. Mas... Na verdade, eu espero que escute e esteja vivo e bem, tá, queridos? Por favor. Que defesinha beleza que vocês têm, né? Mas assim, aí quando teve a notícia mesmo desses dias, eu... Sabe que eu tava... Eu tô tão na fé, já tava tão na fé, tão crente de que o Homem-Aranha ia pra Marvel, independente de notícia, que eu não senti tanto impacto, não. Eu tava crente que ia ser uma hora ou outra. Até pelo seguinte, a Marvel, a editora, demonstra, assim, uma estratégia de tá limando certas coisas que ela não tem direitos, tipo assim, deixando um pouquinho mutantes de lado, trocando o que é mutante pra não é mutante... Fazendo o que faz com o Namor, porque não, eu não tenho direito e tal. Ah, vamos fazer um filme do Deadpool? Vamos fazer uma história morte do Deadpool, então, sabe? Dando sinaizinhos desse tipo. Só que o Aranha é diferente, porque o Aranha é a galinha dos ovos de ouro. Vai fazer o quê? Vai matar o Homem-Aranha? Vai cancelar as revistas? Não dá. Então, assim, eu tinha fé que os caras falassem, meu, a gente tem que pagar bilhões, tem que fazer alguma coisa. Mas a gente tem que conseguir o Homem-Aranha. E tinham que conseguir, e iam conseguir, e conseguiram. Então, quando eu recebi a notícia, eu falei assim, bom, a novela terminou. Pois aconteceu o que tinha que realmente acontecer. E assim, a gente não tem... Claro, a gente nunca vai ter, né? Tanto dos acordos anteriores quanto dos novos, a gente não tem isso em mãos. Mas tá falando de oferecer bilhões. Cara, isso pelos fontes que os sites Variety, Hollywood Reporter estão dizendo por aí, diz que a Marvel toda hora é de bilhões mesmo, de oferecer bilhões, valores que já compraram companhias, só pra devolver a franquia do Homem-Aranha. O cogitou de ela comprar a Sony. pra ter o Homem-Aranha de volta, cara. Eu li isso, cara. A Sony. Eu li. E vocês viram por quanto dinheiro ela gastou com isso? Zero. É. O acordo é, você gasta com o seu filme, eu gasto com o meu filme e a gente divide os lucros. Pois é, verdade é o seguinte, a gente não tem ideia de como é esse acordo, é como eu tava falando, né? Então a gente sabe isso através de fontes. Existem duas teorias agora de como esse acordo tá feito. A gente pode até linkar aí no site se você quiser ler. Mas o Hollywood Reporter acha que o acordo beneficia os dois, a Marvel produz, a outra distribui, e que na verdade o que haveria ali era uma a devolutiva, assim, digamos assim, de parte do merchandise. Que a Sony. Então tava ganhando o que merecia com o filme, né? As duas juntas ganhariam o que potencialmente o Peter Parker pode dar. Então elas entraram em acordo como antigamente pra talvez ganhar em cima de tudo. Só que agora a Marvel é que dita as regras do jogo. Ela é que diz a direção do personagem, por aí vai. Apesar de que tem aquela pequena cláusula, que é aquela coisa assim, tipo assim, de alisar a cabeça, né? De dizer que no final a palavra sempre vai ser a da Sony, em termos criativos e por aí vai. Já a Variety é diferente. Ela diz que, na verdade, nenhuma vai pegar no dinheiro da outra. Que só se pensou em pegar porcentagem. Acho que em alguns e-mails tinha, né? Você pega 60, você pega 40, por aí vai. Então não vai ter de coisa nenhuma, né? Tipo, o que a Sony espera é que a franquia cair e com o... A exposição do Homem-Aranha pela Marvel Studios, que tem em outros filmes, ela alcançaria a casa dos bilhões, tipo, que houve com o de Ferro, que houve com Vingadores. E a Marvel só ganharia porcentagem de lucro em rendimentos que eles chamam de milestones, lá pra cima, que ela tiraria um pouco. E a única coisa que realmente seria batido desses lucros é a produção que a Marvel, claro, ela que vai produzir. Então, tirando dinheiro de produção, que isso é compensado, a Marvel não ganharia nada. Ao mesmo tempo, a Marvel ganharia o Homem-Aranha nos Vingadores, que era uma coisa que ela sempre queria, né? Inclusive, talvez assim, tipo, num combate direto entre Batman vs Superman. Agora a gente vai ter Homem de Ferro versus Capitão América com o Homem-Aranha no meio apanhando dos dois. Com o Homem-Aranha apanhando dos dois é uma coisa que o público com certeza vai querer ver mais e vai dar mais dinheiro. Com certeza. Porque eu fiquei muito curioso com como é que vai ser retratado, porque não foi explícito que vai ser na Guerra Civil, né? Que ele vai aparecer. O anúncio foi de que ele vai aparecer em algum filme. Algum filme antes de 2017. Ou seja, ou é Doutor Estranho ou é Guerra Civil. Como já havia um pré-roteiro pra Guerra Civil, eles tiraram pó, né? Sopraram e colocaram de volta. Pois é, e aí eu fico pensando assim, como é que vai ser esse filme solo do Homem-Aranha, sendo que ele vai ser introduzido na Guerra Civil, vamos deixar assim. Cara, pra mim, na minha opinião, a Marvel tava começando a criar um monte de heróis aí, né? Vai ter a explosão de inumanos, nos seriados de TV vai ter os heróis urbanos. E eles vão fazer pequenas pontas porque eles são o grande cenário pra simbolizar a perseguição da lei de registro, tá? Não tô dizendo que vai aparecer todos, mas pode ser que apareça até todos em pequenas pontas. E se não tivesse o Homem-Aranha, teria algum personagem que faria o papel do Homem-Aranha, que seria esse simbolismo de tipo assim, se eu entregar minha identidade, o que é que eu faço, por aí vai. Então, na verdade, agora eles podem colocar o Homem-Aranha, que icônico pra isso. Antes disso, ia ser outro personagem, sei lá. Você acha que no filme solo do Aranha eles vão contar a origem dele de novo? Vão seguir pra esse caminho ou vão pra uma outra direção? É achismo, né? Eu acho que, como muitos memes aí na internet colocaram, o tio Ben tá cansado de morrer. Né? Eu acho que ele talvez morra em flashback. Eu acho que é muito recente a outra trilogia, né? Desculpa, não é trilogia. Coitado do Garfield. Enfim, a outra franquia é muito recente pra eles investirem de novo numa origem. Eu acho que vai ser uma coisa feita o Hulk. Tipo, é isso que eu ia falar. Não tem necessidade de contar de novo. Tipo, vamos contar no começo dos créditos, tipo assim. É, né? O pessoal já tá bem fresco, mais fresco ainda na memória, né? Se a Sony for esperta, ela coloca, digamos assim, até umas brincadeirinhas referentes às outras franquias, sei lá. Homenagem, né? É, umas homenagens, porque isso aí... Coloca o Tobey pra ser o tio Ben, mas... Puta que pariu. Eu aposto ainda que se tinha alguma cena gravada de pós-crédito desse Vingadores agora desse ano, eles capazes de refazer. Eu tenho plena certeza. Mesmo que não tiver, eles estão correndo neste exato momento. Era a minha aposta, certeza. Pode não ter um Peter Parker. Não. Vai ter um Homem-Aranha. Não, você sabe que vai aparecer. Aparecer, aparece o Howard e acabou. Pronto. Lembra quando fizeram aquela cena do Shawarma lá? Que é um negócio simples, só eles comendo na mesa, mas foi assim, foi bem divulgado e tal. Os caras fizeram no dia da estreia isso daí. Ou seja, só uma ideia que vem na cabeça. Agora, nesse momento, os caras vão fazer alguma coisa. Eu não tô falando aparecer o Aranha, mas apareceu alguma coisa só pra falar assim, é nosso. É, exatamente. Isso. Só o que sabe. Basta é o seguinte, acabou Vingadores 1 com um monte de impacto, assim, sabe? Sim. É, tipo assim, olha os heróis, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, eles o salvaram, ah, mas quem é que tá vigiando, vigilante, por aí vai, essas coisas. Nem que seja pra pôr um Daily Bugle lá atrás. Sabe, bota essa coisa assim, tipo assim, ó, surgiram inumanos, e agora, o que, que a gente faz, não sei o que, sei o que lá, e aquela ameaça vermelha que tá pendurando nas paredes, o que é que a gente vai fazer com elas, tá explodindo heróis. É isso que eles precisam colocar, sabe, antes. Eu não sei porquê, mas a hora que citaram a cena do Shawarma, lá, Shawarma, eu imaginei a cena dele sentado comendo Shawarma e o aranha passar balançando pela janela. Olha, tá bom, hein? Olha, com certeza vai ter uma segunda cena assim. Quer dizer, eu posso estar criando expectativas demais e na hora estar esperando essa cena não acontecer, né? Mas assim, é muito inteligente se isso ocorrer. Só comentar, o Magaren comentou no Facebook que a Sony seria que sim. Teria sido muito mais impactante se eles tivessem guardado essa informação e na cena dos pós-créditos dos Vingadores aparecesse o Aranha. É, eu respondi pra ele, tipo assim, a Sony conseguir guardar alguma coisa depois de do ano passado. Tu tá de zoeira que ela ia conseguir guardar, né? Nunca mais, meio, né? Meio igual foi o Nick Fury no filme do primeiro Homem de Ferro, né? Que ninguém esperava. Teamwork! Então tá, eu ia até puxar uma coisa pra gente falar sobre futuros filmes que talvez a Sony vá produzir ou não, mas é muita especulação e eu espero que eles nem ocorram, né? Eu espero que ela e a Marvel redesenhem agora como é que vai ser a franquia do Homem-Aranha e seja feito de um jeito certo. Eu posso ler uma última especulação? Vai. Tia May vai aparecer na segunda temporada de Agente Carter. É, com 50 anos, né? A Tia May poderia aparecer até no Conan. E já velha, o que é importante. É, bom, vamos passar aqui então para as despedidas de nossos convidados, né? A gente tá com o Paulo e o Marcos que já são da casa, mas é aquele momento do jabazinho, inclusive, né, o pessoal do Aracnofan provavelmente vai ter a sua própria discussão aí dessas novidades ainda essa semana, né? Saiu sexta-feira 13, uma data ótima para lançar justamente falando disso, porque a gente tem que gravar assim que a notícia pegou, né? Eu tô pensando em lançar também nessa sexta-feira, 3. Opa, então é hoje. É, hoje. Que isso? Olha que coisa. Saindo junto, então, daqui vão direto pra lá, ou de lá vão direto pra aqui, pode escolher. Exatamente. E aí vocês ouvem aí o que é que esses malucos acharam dessas novidades, né? Até eu tô curioso pra saber o que é que o Eric achou. Aí vocês descobrem que lá eu falo tudo diferente do que eu falei aqui, hein? É, pois é, né? Dupla personalidade. Eu tô seria um Mônio Superior? É. É, né? Algo assim. É, Dante, você quer falar alguma coisa pra complementar aí? A propaganda, o jabazão aí? Não. Tá bom. Vai lá, Luiz. Agora faz do teu lado aí. Opa, a hora do jabá? É. Você tem que fazer muita propaganda de Batman vs Superman, cara. Faz não vou jabá falar aí. Isso não, cara. Vamos voltar pro Homem-Aranha aqui. Vamos falar de coisa boa, né? Então, gente, se vocês gostam de Marvel, mas também gostam de DC, gostam de quadrinhos independentes, acessem terrazero.com.br. Nós também temos o nosso podcast, que sai semanalmente, que é o Comic Pod. No momento que você está ouvindo esse podcast, se você ouvir na estreia, o site está em uma reformulação. A gente está ajeitando a casa, trocando de servidor e fazendo umas coisinhas mais para vocês, mas depois do carnaval... A Marvel que entrou em contato com vocês... Tá fazendo negociação com uma Sony, assim? Eu não estou autorizado a falar sobre isso. Mas assim que acabar, depois que passar o carnaval e os ânimos se acalmarem, entrem lá e saibam um pouco mais de quadrinhos também do outro lado do multiverso. Falou então. Os links tanto do Aracnofan quanto do Terra Zero a gente tá colocando aí no texto principal do site. E obrigado a vocês por terem participado aí nesse momento de animação aí. Vamos ver o que é que vai rolar. Então a gente volta com a nossa programação de podcast ainda no final de fevereiro pro Terra X. Falou, até mais. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.